Arquivo Guaíba, a história do rádio brasileiro, contada através do arquivo da Rádio Guaíba. Apresentação, Luiz Magno. Alô, amigos! Mais uma vez estamos chegando com o nosso Arquivo Guaíba, aqui em 101,3 FM, 720 AM, no mundo inteiro em guaíba.com.br. Na edição deste final de semana, nós vamos homenagear, à medida do possível e dentro daquilo que possa se aproximar do que ele merece, Armindo Antônio Ranzolin, que nesta semana nos deixou aos 84 anos de idade, já há alguns anos vitimado pelo mal de Alzheimer, e que na última quarta-feira veio a falecer aos 84 anos de vida. Aqui na Rádio Guaíba, ele construiu mais do que um nome, ele construiu uma história gigantesca. Em paralelo às grandes conquistas da década de 70, do Internacional, do início dos anos 80, do Grêmio. Evidente, com jogos de seleção brasileira, transmissões de finais de Copa do Mundo, ele que aqui esteve entre 1969 e 1984. Armindo Antônio Ranzolin, e aqui fica a opinião desse apresentador, também narrador, foi o principal locutor esportivo da história do Rio Grande do Sul. E nestes, dá para dizer, 15 para 16 anos em que ele atuou aqui na Rádio Guaíba, formou uma geração que veio nesta sequência de aprimoramento, de qualidade, de técnica. Todos aqueles que vieram após Ranzolin buscaram espelhar-se nele, na sua qualidade, na sua eloquência, na sua dicção, na sua velocidade, na clareza com que ele escrevia cada lance, cada gol que transmitia aos ouvintes. Ele nasceu em Caxias do Sul no dia 8 de dezembro de 1937. Ainda bebê, 2 para 3 anos, a família mudou-se para Lages, no sul de Santa Catarina, e lá mesmo, na Rádio Diário da Manhã, iniciou a carreira aos 19 anos de idade. Pouco tempo depois, em 1959, retornou ao Rio Grande do Sul para ser locutor da Rádio Difusora. Hoje, acabando sendo esse nome substituído pelo nome Bandeirantes, né? Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Mas à época ainda, a Rádio Difusora. Ficou lá até 1964, quando transferiu-se para a Rádio Farroupilha. Também, em paralelo a isso, desempenhou seu trabalho na TV Piratini e ao final de 68, já para 69, a sua vinda aqui para a Rádio Guaíba, onde foi coordenador de esportes, comandou a equipe, mesmo com a titularidade de Pedro Carneiro Pereira, um outro nome icônico, um outro nome gigantesco, tanto quanto de Ranzolin, na narração, na locução esportiva para os gaúchos. A partir de 73, em outubro, quando Pedro Pereira veio a falecer, vitimado por aquele acidente de automóvel em corrida lá no circuito de Tarumã, Ranzolin tornou-se o principal locutor da casa. Assim ficando até abril de 1984, quando foi para a Rádio Gaúcha. E lá, narrou até 1995 e depois até 2006 como gestor e apresentador daquela casa. Vamos relembrar momentos do Ranzolin aqui na Guaíba. A chegada da seleção brasileira na Copa de 70, por exemplo, no caso, aqui em Porto Alegre, a vinda do tricampeão Everaldo, ele que ancorou aquela cobertura aqui de Porto Alegre, com Pedro Pereira ainda retornando do México com a equipe da Guaíba, que estava lá à época, naquela transmissão do tricampeonato mundial da seleção, e o Ranzolin ancorando a cobertura, né, da chegada de Everaldo à capital dos gaúchos. Depois, vamos relembrar a final da Copa de 74, em que a Alemanha bateu a Holanda, a primeira decisão de Copa transmitida pelo Ranzolin, os títulos do Inter, os títulos do Grêmio, o trabalho que ele aqui desenvolveu. A nossa homenagem a Armindo Antônio Ranzolin, que também terá os depoimentos que ao longo dessa última semana nós colhemos aqui na Rádio Guaíba, em especial no dia do falecimento de Ranzolin, com nomes do rádio gaúcho, do rádio e da televisão do Brasil. Vamos à chegada de Everaldo, em que Hans Olin ancorou aqui na Rádio Guaíba no dia 24 de junho de 1970. Rádio Guaíba de Porto Alegre, iniciando a sua cobertura da chegada do jogador Everaldo, campeão mundial de futebol, a Porto Alegre. Cobertura total Guaíba, Caldas Júnior, Ipiranga. A Guaíba que foi a primeira emissora a falar do México. A última emissora a falar do México. A Guaíba que foi com sua equipe local receber os tricampeões mundiais de futebol em Brasília e no Rio de Janeiro, está a postos com a sua equipe em Porto Alegre para receber Everaldo, o campeão mundial de futebol. Everaldo que representa todos os grandes jogadores, toda a seleção brasileira. Everaldo que vem receber as homenagens dos gaúchos na sua chegada triunfal a Porto Alegre. Na frente, Brasil, do meu coração, todos juntos vamos. Na frente, Brasil, salve a seleção. Quando seu filho estiver dirigindo um carro, a Ipiranga será ainda maior e melhor. Há 32 anos a Ipiranga entende de crescimento. Nesta cobertura, a Rádio Guaíba irá movimentar Lupe Martins, Clóvis Rezende, no aeroporto Salgado Filho, Edgar Schmidt na Avenida Farrapos, Hélio Fagundes no Palácio Piratini. E temos ainda o companheiro Lazier Martins a bordo do Caravelle da Cruzeiro do Sul, que vai chegar dentro de mais alguns instantes a Porto Alegre, com Everaldo, o presidente do Grêmio Porto-Alegrense, e os familiares de Everaldo, para a grande homenagem que será prestada pela capital gaúcha, pelos gaúchos, torcedores do Grêmio, do Internacional, do Cruzeiro, do Barroso São José, pelos representantes de todos os clubes de futebol profissional, de esporte amador, pelas autoridades municipais e estaduais, a Everaldo, o campeão mundial de futebol. 90 milhões em ação, na frente, Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, na frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente na frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Depois das primeiras homenagens que irá receber no aeroporto Salgado Filho, o desfile desta tarde seguirá pela Avenida Farrapos, pela Rua Conceição, Avenida Mauá, Avenida Borges de Medeiros, Rua Siqueira Campos, Capitão Montanha, contornando a Praça da Alfândega, entrando na Rua da Praia até o Hospital São Francisco, passando então pelo Viaduto Loureiro da Silva, rumando finalmente para o Palácio Piratini, onde Everaldo será recepcionado pelo governador do estado. Estará a Rádio Guaíba atenta a todos esses acontecimentos com a sua equipe de reportagens, com Lupe Martins e Clóvis Rezende no aeroporto, Edgar Schmidt na Avenida Farrapos e Hélio Fagundes no Palácio Piratini. O nosso primeiro contato pode ser com Edgar Schmidt na Avenida Farrapos, na sua primeira intervenção para o microfone da Rádio Guaíba. Alô, Edgar. Pois não, Gasolim, boa tarde, senhoras e senhores, amigos da Guaíba, nessa cobertura total Guaíba, Caldas Júnior e Ipiranga. Falamos da Avenida Farrapos, da sobreloja do Hotel São Luís, de onde podemos vislumbrar a Avenida Farrapos, da Rua da Conceição até a Rua Barros Cassal, por onde passará o desfile em homenagem a Everaldo, onde Everaldo será recepcionado pela banda do Colégio São João e mais adiante pela Escola de Samba Bambas da Orgia. Escola de samba que Everaldo integra no Carnaval de Rua de Porto Alegre. O movimento na Farrapos até agora, o que tange automóveis que trafegam, é normal. Ainda não está parado o trânsito na Farrapos e acredito que isso não ocorra. O trânsito continuará normal até a hora do desfile. A movimentação é intensa de automóveis que rumam ao Salgado Filho. Movimentação de automóveis que saem do centro da cidade com destino ao aeroporto, onde os torcedores do Grêmio, do Internacional, a torcida porto-alegrense, a torcida gaúcha, vai levar o seu abraço ao nosso gaúcho da seleção brasileira, ao nosso gaúcho campeão do mundo, Everaldo, que daqui a aproximadamente 15 minutos, estará em Porto Alegre, viajando pelo Caravelha da Cruzeiro do Sul, para receber o abraço de todos os gaúchos que torceram por ele, que torceram pela seleção nacional e que hoje poderão abraçá-lo na sua terra, em Porto Alegre. Edgar? Pois não, Gasolim? Nós já tivemos confirmação da Cruzeiro do Sul que o avião chegará às 2h50. E o Lupe Martins já tem condições agora de entrar do aeroporto Salgado Filho, ele que está com o Clóvis Rezende aguardando a chegada de Everaldo, também do nosso companheiro Lazier Martins, que daqui um pouco estará integrado nesta cobertura. Alô, Lupe. Muito obrigado, Randolim. Passamos então a falar diretamente do aeroporto federal Salgado Filho, onde milhares de pessoas já se postam aqui na parte fronteira ao aeroporto federal de Porto Alegre para recepcionar o craque gaúcho Everaldo. Muitas faixas, muitas bandeiras, enfim, toda a torcida gaúcha presente ao aeroporto federal Salgado Filho para recepcionar Everaldo, que deverá chegar aqui em Porto Alegre às 14 horas e 50 minutos, segundo a confirmação recebida no balcão da Cruzeiro do Sul. Muitas autoridades presentes aqui no aeroporto federal Salgado Filho, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, dirigentes de Grêmio Internacional, inclusive o presidente colorado, senhor Carlos Stechmann, Departamento de Relações Públicas do Internacional, Relações Públicas do Grêmio, outros representantes de clubes gaúchos, representantes da Federação Gaúcha de Futebol, enfim, todos preparados no aeroporto federal Salgado Filho para recepcionar Everaldo. O policiamento pôs um cordão de isolamento na parte fronteira ao aeroporto, deixando um espaço livre para serem colocados os carros que deverão iniciar o cortejo, que deverá seguir pelas principais ruas de Porto Alegre, conduzindo Everaldo e a caravana que virá receber o craque gaúcho, que, como já dissemos, deverá chegar por volta das 14 horas e 50 minutos. O avião atrasou um pouco. Há poucos instantes recebíamos de bordo do Caravelha da Cruzeiro do Sul, que conduz o craque Everaldo, um rádio do nosso companheiro Lazier Martins, confirmando que está tudo bem a bordo e que ele também viaja ao lado de Everaldo, que, é claro, é o centro das atrações no Caravelha da Cruzeiro do Sul, que dentro de mais alguns instantes deverá estar aqui no aeroporto federal Salgado Filho. Como Lupe, esse mesmo aparelho em que embarcaram Everaldo, os dirigentes do Grêmio, os familiares de Everaldo, nosso companheiro Lazier Martins no Rio de Janeiro, foi o aparelho que levou os jogadores paulistas da seleção do Rio para São Paulo. E nós estávamos há pouco na sintonia da Rádio Bandeirantes, ouvindo a emoção em São Paulo, a vibração dos paulistas, o carinho do torcedor de São Paulo aos tricampeões mundiais de futebol. Talvez nossos companheiros na chegada possam relatar como decorreram as homenagens, a recepção dos paulistas aos tricampeões mundiais no aeroporto internacional de Congonhas, repetindo aquele delírio dos cariocas ontem no Rio de Janeiro à tardinha e dos brasilienses por volta de 2 horas da tarde, quando os tricampeões mundiais chegaram a Brasília, ao Rio, onde também estava a equipe local da Guaíba, em Brasília com o Streck, no Rio de Janeiro com Lazier Martins. Pois, Resolvi, neste momento, inclusive, o Lazier, através do rádio do Caravelha e da Cruzeiro do Sul, ele mantém um contato aqui com o aeroporto federal Salgado Filho, perguntando como está o movimento no aeroporto, dizendo da tranquilidade que acontece a bordo, reafirmando também aquilo que dizíamos há pouco, que Everaldo é o centro das atrações, prejudicando um pouco também o movimento a bordo do avião, porque os passageiros desejosos de tomar um contato com o craque da seleção brasileira se movimentam dentro do avião. Lazier disse que está tudo bem e dentro de 25 minutos, 30 minutos, o Caravelha da Cruzeiro do Sul deverá estar pousando no aeroporto federal Salgado Filho. Ok. Eu gostaria de apresentar para os senhores, os gaúchos também estão tratando de homenagear pela música aos tricampeões mundiais de futebol. E o Santos Dumont Correia, que é um compositor gaúcho, compôs uma marchinha que os boêmios tropicais gravaram aqui nos estúdios da Rádio Guaíba, homenagem aos tricampeões mundiais. A composição é intitulada A Taça Voltou. Voltou para ficar. O peito Graça voltou. Aqui é a casa dela, aqui é o seu lugar. Voltou para ficar. Composição do Santos Dumont Corrêa com os Boêmios Tropicais. São os compositores gaúchos também associando-se às homenagens aos tricampeões mundiais de futebol. Dentro de 2 anos haverá mais de 4 milhões de veículos nas ruas e estradas brasileiras. E a Ipiranga está preparada para atendê-los. Há 32 anos a Ipiranga cresce para atender o desafio do futuro. Sim. Agora passando aqui pela Avenida Farrapos, os caminhões arrumados pelo Grêmio e pela Charrua que conduzirão Everaldo e os torcedores que quiserem participar do desfile. Passando aqui agora os caminhões, são 5 caminhões, um bem à frente ornamentado especialmente para conduzir Everaldo, sua esposa e sua mãe, sua esposa Dona Cleci Silva da Silva, sua esposa, aliás sua mãe Dona Florinda Marques da Silva, Dona Morena. E mais atrás os caminhões com pavilhões da Federação Gaúcha, do Grêmio Porto Alegrense, pavilhão nacional e outros caminhões que conduzirão o público, que também participará do desfile pelas principais ruas de Porto Alegre, iniciando aqui pela Avenida Farrapos. Queremos agradecer a todas as felicitações que recebemos dos nossos ouvintes. José Neves da Silveira de Alegrete, que mandou um fonograma para a Rádio Guaíba, aos companheiros da Rádio Marajá, na pessoa de Jaime Bermudes Rames, diretor da Rádio Marajá de Rosário do Sul. O senhor Arthur Gomes de Araújo, de Santo Ângelo, diz no seu telegrama: muitas vezes penso que fui ao México, sempre acompanhei essa grande emissora. Muito obrigado ao senhor Arthur Gomes de Araújo. A todos aqueles que têm se dirigido à Rádio Guaíba. Mila Venâncio Aires, de Alegrete, cumprimenta Everaldo e a Rádio Guaíba. Brasil tricampeão do mundo, telegrama que nos chega com cumprimentos de Cícero José Fortunato, de Rio Grande. Felicitações pela transmissão espetacular. Esse telegrama vem do Dr. Vanderlei Remédio, de Rosário do Sul. Também recebemos de São Borja um telegrama da turma do Pilão. Muito obrigado aos ouvintes de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul, de todos os estados. Um dos momentos mais marcantes da carreira de Armindo Antônio Ranzolin. 21 de outubro de 1973. No Beira-Rio jogavam Internacional e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Em paralelo, no autódromo de Tarumã, morria Pedro Carneiro Pereira. Emissoras de ondas médias e curtas da Rádio Guaíba de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ipiranga anuncia esporte aqui na Guaíba. Esta característica identifica a equipe de esportes da Rádio Guaíba de Porto Alegre, no comando da grande rede Ipiranga dos Esportes, com Jornada Esportiva Ipiranga, oferecimento exclusivo de Ipiranga produtos e postos de serviço. Jornada Esportiva Ipiranga gostará hoje da cobertura de mais uma rodada do Campeonato Nacional de Futebol. Aqui, no Beira Rio, em Porto Alegre, Internacional e São Paulo. Narração deste locutor, comentários de Rui Carlos Osterman. Reportagens de João Carlos Belmonte e Lazier Martins. Parte técnica confiada ao Cid Screbes, chefe de externas da Rádio Guaíba, Celso Costa e Délcio Kaiser. Em Vitória, capital do Espírito Santo, Grêmio e Desportiva Ferroviária. Narração de Milton Ferretti Jung. Comentários Lauro Quadros. Reportagens Lupe Martins. Assistência técnica de José Krebs. Em Tarumã, Clóvis Rezende, Alfredo Carioca Oliveira e Elton Jäger estarão acompanhando as provas desta tarde pelo Campeonato Gaúcho de Turismo. Assistência técnica de Luiz Pirré, João Henrique Lopes. Recepção na frequência modulada, Hélio Custódio. Nos estúdios, informações do plantão Antônio Augusto com a equipe de retaguarda, integrada ainda por Luiz Carlos Oliveira e Félix Valente. Na central técnica, comando de Miguel Giuseppe. Mesa de som, Geraldino Midiarte. Transmissores, Gil Araújo. Comando técnico, Bruno Steiger. Supervisão técnica, engenheiro Homero Carlos Simon. Direção geral de esportes, Pedro Carneiro Pereira. Em nome da equipe técnica e da equipe de esportes da Guaíba, muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. com Tovar, Tovar pela metade do terreno. Tudo bem. Senta, Antônio Augusto. Atenção, a Rádio Guaíba lamenta informar que hoje à tarde, quando se realizava a primeira bateria da prova para carros de turismo, ocorreu um sério acidente envolvendo dois carros. Do acidente, resultaram mortos os pilotos Nelson Iglesias e Pedro Carneiro Pereira, titular de esportes da Rádio Guaíba. Bem, esse tipo de informação nós não estávamos preparados para receber. O Pedrinho corre há tanto tempo, morre tanta gente nos autódromos, mas nós sempre imaginamos que com o Pedrinho isso não aconteceria. Confesso para os ouvintes da Rádio Guaíba que não há a menor condição para que o nosso trabalho prossiga. A partir desse momento, o Departamento de Esportes da Rádio Guaíba hoje vai encerrar as suas atividades. Nós não transmitiremos o jogo do Internacional em São Paulo, nem o jogo do Grêmio contra a Desportiva Ferroviária. Vamos colocar um ponto final na participação do Departamento de Esportes da Rádio Guaíba nesta jornada esportiva Ipiranga e nesta transmissão aqui do Beira Rio. A decisão da Copa do Mundo de 1974 no Estádio Olímpico de Munique, Alemanha 1, Holanda 0. Um trecho da transmissão da Rádio Guaíba na narração de Armindo Antônio Ranzolin. O pênalti, agora o replay do monitor para todo o pessoal de imprensa. Está entrando pela área o jogador Helsenbein. E o zagueiro de carrinho acerta o jogador alemão. O Janssen, camiseta meia dúzia, dando cobertura à zaga, quem praticou o mal pênalti. Atenção, vai ser cobrado o pênalti. Quem vai cobrar o pênalti é Breitner. Prepara-se Breitner para cobrar a pena máxima. Partiu para a bola, atirou. Gol da Alemanha Ocidental. Empatada a partida. O gol de empate dos alemães, também de pênalti. A 25 minutos e meio deste primeiro tempo, agora 1-1. Vai começar tudo de novo no Estádio Olímpico de Munique. Diferentemente do pênalti anterior a favor da Holanda, quando o goleiro da Alemanha escolheu um canto, já Jan Koch não escolheu nenhum canto. Ficou parado, esperando que acontecesse alguma coisa. Quando fez a tentativa de ir para o lado, a bola já estava no canto direito. Pênalti bem cobrado por Breitner. Antes do início da partida, a colocação era a seguinte: a Holanda favorita, na medida em que tem melhor futebol em relação à seleção da Alemanha e pelo retrospecto da Copa do Mundo. Mas a Alemanha, equilibrando esse favoritismo com o fator local, e ao lado desse fator local, que era um elemento muito bom, muito importante, favorável aos alemães, eu ainda alinhava a experiência de dois jogadores, Beckenbauer, Franz Beckenbauer e Wolfgang Overath, pela terceira vez em Copa do Mundo, desde 1966 na Inglaterra, passando pelo México e chegando agora decisiva na Alemanha. A experiência, a tranquilidade, a orientação, o comando de Franz Beckenbauer e Wolfgang Overath, isso foi decisivo para a arrancada da Alemanha. Em busca desse empate, a tranquilização total da equipe, depois de levar aquele gol a um minuto, partir para o empate, dar a volta por cima e chegar ao gol da vitória. Antes do gol, o segundo gol da Alemanha, a Alemanha, que era melhor, teve ainda duas situações importantes de gol. 35 minutos, Rennes, que estava com um problema e até alguma perturbação logo após o gol da Holanda, é que ele praticara o tal pênalti em Johan Cruyff e queria decidir de repente tudo sozinho. Estou falando de Rennes, camiseta número 14. Pois quando já estava 1-1, Rennes meteu um passe espetacular para Miller. O endereço era certo, Miller ficaria sozinho contra o goleiro Youngblood. Entretanto, Riesbergen, no atalho, na hora H, cortou. Era uma situação importantíssima para o time alemão. Antes ainda desse lance, a 29 minutos e 30, Fuchs recebendo de Bonhoff, Fuchs escapando daquela tarefa de apenas correr atrás de Cruyff, penetrou pela área recebendo de Bonhoff, camiseta número 16, pela esquerda, e na saída do goleiro Youngblood, Fuchs, número 2, chutou. Youngblood defendeu a córner. E ainda uma terceira situação da Alemanha antes do segundo gol. 38 minutos. Hilsenbein, arrematando de cima, ao concluir um escanteio que veio da direita. A bola bateu na zaga e saiu a novo córner. Nesse ínterim, a Holanda teve apenas um momento ofensivo importante, que eu faço o registro. 36 minutos, Ré, ponteiro direito, camisa 16, no contra-ataque, é bom assinalar que foi no contra-ataque, a Alemanha que tinha presença, recebendo Ré de Cruz, atirou e Maier, esse goleiro espetacular, defendeu. O segundo gol, que acabaria sendo da vitória, placar do primeiro tempo, mas também o placar definitivo da partida, o da vitória no jogo para a Alemanha Ocidental e na Copa do Mundo para a Alemanha Ocidental, que agora festeja o título. 43 minutos, Gerd Müller tranquilo, colocando no canto direito da meta holandesa, numa jogada de Bonhoff na ponta direita, bola cruzada, um descuido de marcação na área pelos zagueiros da Holanda, Riesbergen e Han, e Gerd Müller colocou sem chance para o goleiro Youngblood, que ficou na saudade no canto direito. O gol que vale a vitória, o gol que vale mais do que a vitória, que vale a Copa para a Alemanha, foi narrado assim, no Estádio Olímpico de Munique, por Armindo Antônio Ranzolin. Vai Ranzolin! Greif chegou ao seu lado, mas ele lançou para Neskens. Agora atrasada a pelota pelo Schwarzenbeck, de cabeça para as mãos do goleiro Maier, numa situação de perigo delicada para a defesa da Alemanha. Rapidamente a bola já vai para o campo de ataque alemão, com Bonhoff ultrapassando a linha divisória do gramado pela direita, coloca-se Rennes, foi lançado, ainda bola com Rennes, ao lado da zaga da Holanda, dois contra dois, entrou pela área driblando para o fundo de campo, cruzou para Müller, virou o corpo, atirou, gol da Alemanha Ocidental! Gerd Müller faz 2 para a Alemanha, 1 para a Holanda, 43 minutos de partida no primeiro tempo, um contra-ataque, 2 contra 2. Müller acertou as redes de Anklus, 2-1 para a Alemanha, Belmonte. O Müller estava onde deve estar, o centroavante, lá dentro da área. A jogada começou claramente com Grabowski caindo no espaço vazio pela direita, indo à linha de fundo, cruzando, batendo na zaga, vindo para Müller, girando, atirando com o pé esquerdo e fazendo 2-1 para a seleção da Alemanha. Faltavam 2 minutos para terminar o primeiro tempo. O score estava agora 2-1 para a Alemanha Ocidental. E era um score justo, era um score correto, porque os alemães, depois de perderem inicialmente 1 minuto por 1-0, recuperaram-se flagrantemente dentro do campo, obtiveram uma vitória importantíssima na movimentação e na insistência ofensiva, e estavam gratificados com este segundo gol de Müller. Um centroavante, efetivamente. Um homem que sabe jogar na área. É bom que um brasileiro diga isto, porque quando nós chegamos à Copa, nós pensávamos que Jairzinho seria um grande centroavante. Não foi. Foi Gerd Müller um grande centroavante. Então, no intervalo, eu ficava pensando. Nós não fizemos comentários, eu e o Lauro, e ficávamos pensando e trocando ideias. Como poderia ser o jogo do segundo tempo? A Holanda estava decepcionando, a Holanda quase não se movimentava. Não se poderia dizer, e ninguém estava dizendo isso, que a Alemanha surpreendia, senão que nós constatávamos que a Alemanha se movimentava com grande intensidade e que vencia a maioria dos lances pessoais, além de impor à Holanda uma dominação que acabou na marcação de 2 gols contra apenas 1 dos holandeses no primeiro minuto. No intervalo, eu esperava ao menos uma coisa: que a Holanda pudesse chegar próxima do seu futebol. E se ela, que havia jogado mal no primeiro tempo, e fora envolvida pela Alemanha Ocidental, se quem sabe a Holanda pudesse recuperar em parte o seu futebol, o segundo tempo haveria de ser ainda um grande jogo, porque o primeiro já o fora. E efetivamente o técnico Rinus Michels falou acertadamente com seus jogadores. Ele fez uma transformação, ele tirou Ranzenbrink, número 15, ponteiro esquerdo, e colocou em seu lugar Kerkhoff, número 10. Um homem alto, magro e de boa movimentação. Então, uma troca na ponta esquerda, mas isso era pouco. O importante foi o que os holandeses trocaram em matéria de futebol. No segundo tempo, a movimentação foi intensa da Holanda. Continuou marcando sob pressão no seu campo. Riesbergen sobrando e muitas vezes avançando ele próprio. O próprio Han saindo com bola dominada de trás e avançando. Agora, Johan Cruyff levava Fuchs para a própria área da Alemanha, porque ele voltava a ser centroavante, e o que fazia em qualificação e amplificação de jogo era sair para os flancos, abrindo jogadas e permitindo que seus companheiros pudessem ter alguma participação vindo de trás. Mas agora Cruyff não estava no meio-campo esperando um lance extremamente especioso, bem trabalhado e pensado. Não, agora ele estava para decidir a partida e ele estava se aproximando daquilo que decide uma partida, do golo alemão, do gol defendido por Sepp Maier. E em consequência disto, a Holanda começava a dominar a partida no segundo tempo. A sua movimentação era mais intensa e com 10, 15 minutos de jogo, já se sabia exatamente o que haveria de dar como contribuição ao time o jogador Kerkhoff, que entrou na ponta esquerda, o número 10 às costas, um magro alto aquele. É que agora a Holanda estava tocando bola alta na área e estava fechando para a cabeçada com 2, 3, 4 jogadores até. E sucederam-se então os lances e as dificuldades para a Alemanha. Não foram poucas. Eu devo registrar que não foram poucas. Há 7 minutos, uma cruzada de Rep Maier soqueou mal para trás, a bola ia entrando, salvou Breitner de cabeça. 7 minutos. A 9 minutos e meio, cruzada de Cruyff da direita, cabeçada de Van Hanegem. Grande defesa de Maier. A bola quase o enganou. Ele avançou sobre o lance, tomou a cabeçada no outro lado, mas teve reflexo e impulsão suficiente para fazer uma defesa dificílima e de grande brilho técnico. 28 minutos, uma cruzada, outra vez observe a insistência da cruzada de Kerkhoff, da esquerda agora. Breitner resvalou, a bola passou para Neskens, ele aparou com extrema violência no canto, uma bola dificílima, mas foi também a maior defesa de Maier em toda a partida. E por alguma razão, quando Helmut Schön entrou em campo, ele foi na direção de Maier, porque esta defesa foi o do campeonato. Eram 28 minutos quando houve essa jogada na qual Breitner resvalou e Neskens aparou de uma forma notável, sendo igualmente notável a defesa de Maier. E finalmente, a 32 minutos, na insistência holandesa, na criação de situações de gol, no envolvimento a que submetia a Alemanha, na tentativa de marcar um gol que fosse ao menos do empate, a 32 minutos, cruzada da direita, vejam bem, cruzada da direita, rep na frente do gol, mas na frente do gol, meteu o pé e a bola foi para fora. A Holanda não teria mais uma outra chance, senão quase que ao fim do jogo. Quase que ao fim do jogo, quando finalmente, numa jogada rápida, Cruyff conseguiu dar para Rep. Ele entrou na corrida e chutou para fora. Era uma situação vantajosa, mas ela foi desperdiçada. A Alemanha estava salva, a Alemanha garantiu o score, a Holanda deu muita dignidade com o seu trabalho do segundo tempo, mas o score do primeiro tempo, aqueles 2-1, é que ficou realmente com uma grande vitória de Helmut Schön. O Rui fala sobre o sem número de situações da Holanda na etapa complementar, ilustrando com isto aquilo que foi o domínio da Holanda, a procura, a busca, a tentativa, desesperada até algumas vezes, com as bolas altas para a área da Alemanha, do empate que afinal de contas não veio. E até mesmo numa tentativa de enriquecer ainda mais essa ilustração, eu diria a vocês o seguinte, a planilha está marcando aqui, que no primeiro tempo, quando a Alemanha foi melhor, arrematou 7 vezes contra 4 da Holanda. 7 arremates da Alemanha Ocidental, com 2 defesas de Youngblood, 2 gols anotados, 3 bolas pela linha de fundo. Ao passo em que as 4 conclusões da Holanda no primeiro tempo, 2 defesas de Maier, 1 gol e 1 bola pela linha de fundo. Agora percebam bem e observem comigo a diferença para a etapa complementar. 7-4, Alemanha Ocidental em matéria de conclusões no primeiro tempo. Pois a Holanda teve 9-1 em arremates da etapa complementar. O único arremate realmente, porque houve depois uma bola dividida entre Helsenbein e o goleiro Youngblood, uma situação de gol para a Alemanha, mas não foi propriamente um chute, um arremate. Há 2 minutos, quando Bonhoff concluiu, há 2 minutos da etapa complementar e pela linha de fundo, e foi só. Situação de gol certo, mas a bola não foi atirada com o endereço certo por Bonhoff, camiseta número 16. Enquanto a Alemanha Ocidental tinha esse único arremate do segundo tempo, a Holanda subiu para 9 conclusões na etapa complementar. 2 defesas espetaculares de Maier e 7 bolas pela linha de fundo. A Holanda criou muitas situações, mas aí convém então, pelo menos, assinalar isto, que 7 dessas bolas foram pela linha de fundo. Em matéria de escanteios, A Alemanha tinha 7-1 no primeiro tempo. A Holanda teve 9-3 na etapa complementar. E no total ficamos como? A Alemanha com 10 escanteios contra exatamente 10. Empataram Holanda e Alemanha. No mais, na etapa complementar, não sei, nós estamos fazendo um comentário a dois pela terceira vez nessa Copa do Mundo, e talvez não pensemos exatamente igual no encaminhamento do comentário. Mas chegaria talvez a hora de dizer o seguinte, Rui, que com a aproximação do final de partida, 15 minutos finais, 10 minutos finais, o que se via no banco da Alemanha, e eu cuidava mais do banco da Alemanha, confesso, era aquela preocupação de correr contra o relógio, que era o problema da Alemanha. O relógio corria vagarosamente para os alemães, caminhava para os alemães e corria em alta velocidade para os holandeses, que ainda pretendiam o empate. E eu via a cada momento Helmut Schön preocupado, fazendo sinais, gente do banco alemão indo até a pista, indo até a beira do gramado. E os alemães, a torcida alemã ainda apreensiva até a festa final. Festa que aconteceu aqui no Estádio Olímpico de Munique e que certamente aconteceu lá. Imagina em Novo Hamburgo, Santa Rosa e Juiz, a colônia alemã, nossos queridos imigrantes aí do Rio Grande do Sul, que festejarão brevemente o Sesc Centenário. Mas esse final de partida foi realmente emocionante por aquilo que representou para os alemães, tentando garantir até o último minuto e conseguindo a vitória, e os holandeses ainda numa tentativa final de obter o empate e partir para a prorrogação. Seria talvez o momento de examinar a arbitragem. A arbitragem do inglês John Taylor e seus auxiliares Ramon Barreto e Alfonso González Archundia. Mas antes de fazer uma análise da arbitragem, eu gostaria de fazer um pequeno depoimento. Toda decisão tem uma carga emotiva muito alta. Toda decisão coloca uma competição no seu nível máximo. Foi isso exatamente que retirou de Alemanha Ocidental 2, Holanda 1, aquelas características mais fortes de natureza técnica que muitas vezes assistimos em jogos da Alemanha antes de chegar à decisão, e também vimos, e como vimos, na Holanda antes de chegar a esta mesma decisão. A partida foi tensa, nervosa, altamente emotiva, com uma participação total de todos os jogadores em todos os lances, e então muitas vezes a técnica ficou prejudicada em nome da competição. Mas estejam certos, muito certos disso. É um comentarista brasileiro que está dizendo isto. Ganha-se uma partida jogando-se assim, como a Alemanha fez no primeiro tempo, e ainda como a Alemanha procurou de todas as formas se defender no segundo para a manutenção do score. A arbitragem do inglês John Keith Taylor não pode, em momento algum, ser levantada por holandeses que perderam a partida, ou quem sabe por um realista alemão demasiado, como uma questão importante. Não. Ele marcou dois pênaltis, é verdade. Um de Hennes no início da partida, um minuto, outro de Janssen na área da Holanda no segundo tempo. Aliás, perdão, ainda no primeiro tempo. Esses dois pênaltis foram legítimos, certos, corretíssimos, bem assinalados. Nada teve o ato, senão a dignidade de marcar o que viu, e o que viu existia. Além do mais, nos lances duros, duríssimos, alguns até violentos, que bem caracterizaram esta competição e esta última partida, Alemanha Ocidental e Holanda, o árbitro teve o cuidado, eu até diria o bom senso, de permitir que o espetáculo andasse, que a partida continuasse, que ela não fosse truncada, interrompida todo instante pela marcação de faltas. Com a arbitragem tipicamente inglesa, fria, ascética, afastada dos acontecimentos, capaz de ter a dignidade da marcação dos dois pênaltis e também capaz de acompanhar os lances com boa observação, com um bom critério e com melhor discernimento ainda. A torcida alemã algumas vezes reclamou da não marcação de algumas faltas e algumas vezes reclamou de faltas marcadas, mas pela violência aplicada pelos holandeses nesse tipo de falta. Mas ao árbitro, ela poderia reclamar apenas porque o torcedor tem uma paixão e uma emoção. O juiz da partida, John Cave Taylor, teve uma excelente atuação em 90 minutos, e eu quero cumprimentar Ken Ashton pela sua escolha. Ele é o diretor da comissão de arbitragem da FIFA e escolheu o homem mais flegmático, mais claro e mais preciso de todos os 34 que atuaram nessa Copa. E por isto, a arbitragem merece quase nota 10. Ramon Barreto, do Uruguai, que trabalhou na frente das cabines, e Alfonso González Archundia, do México, que trabalhou do outro lado, tiveram igualmente excelente trabalho, sinalizando com absoluta precisão os impedimentos e escapando uma coisa ou outra que também escapou da arbitragem, por certo, mas que não tiveram a relevância e nem mereceram, de minha parte ao menos, a consideração para diminuir um pouco aquilo que foi a qualidade desta última arbitragem da Copa do Mundo, que indicou a Alemanha, legitimamente, como a vencedora contra a Holanda. A Alemanha, campeã do mundo, jogou com Schwarzenbeck, Beckenbauer, Breitner, Hennes, Bonhof, Joverhard, Grabowski, Gerd Müller e Hilsenbein. A Holanda é vice-campeã de 1974, tendo jogado a final com Youngblood, Surbier, Hisbergen, depois Jansen, Han e Krul, Jansen, mais tarde De Jong, Van Hanegen e Neskens, Rep, Cruyff e Rezenbring, depois Kerkhoff. Olha, para que não pareça cascata o que eu disse há pouco em relação aos imigrantes alemães, aos bons amigos colonos alemães que vão festejar o Sesc Centenário daqui a pouco tempo, vou até dar uma ideia. Uma ideia ao Rubens Hofmeister, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Por que, nas comemorações do Sesc Centenário, não levar a seleção campeã do mundo, se isto for possível, a seleção alemã? Não para um desafio, não para conferir, nada precisa ser conferido, mas numa homenagem à colônia alemã, para que eles possam ver ao vivo, como nós vimos hoje aqui, a seleção campeã do mundo. Estou também me lembrando nesse final de Copa, depois dessa final, aqui no Estádio Olímpico de Munique, do meu amigo Adroaldo Streck. Andou, virou, mexeu, 8 classificados no primeiro turno, mais 4 classificados no segundo turno, finalistas, e a ordem é esta. E agora mando um abraço ao Streck especialmente. A ordem é, realmente, Alemanha Ocidental, Holanda, Polônia e Brasil. É a hora de voltar, eu já estou me preparando como todos nós, estamos encerrando esse comentário, e eu até gostaria de dizer só mais uma coisa. Nós temos o hábito, às vezes, de projetar as coisas de uma época noutra época, de fazer comparações, também em futebol, também em Copa do Mundo. Então, deixo uma questão no ar para que o ouvinte raciocine, tendo a sua opinião, possa chegar a uma conclusão. O Brasil foi campeão em 70 e discutia-se qual a melhor seleção. A seleção brasileira de 70, a seleção brasileira de 58 ou a seleção inglesa de 66. E a questão que eu deixo no ar, uma questão próxima, porque diz respeito a 4 anos, é da seleção alemã, ou levando também em consideração a Holanda, que chegou à final com a Alemanha e poderia ter vencido. A seleção alemã, a seleção da Holanda, comparando-as à seleção do Brasil de 70, qual a melhor? As coisas estão diferentes agora. Mas, se for possível, nessa verdadeira jogada de túnel do tempo, comparar 2 seleções ou 3 seleções, com essa diferença de 4 anos, qual a melhor? A do Brasil, tricampeão do mundo do México em 70, ou esta da Alemanha, campeã, bicampeã agora, 54-74, no Estádio Olímpico de Munique? Foram os comentários do Rui Carlos Osterman e meus aqui do Estádio Olímpico de Munique, Armindo Antônio Ranzolin. Lauro Quadros e Rui Carlos Osterman, nos seus comentários sobre a vitória da Alemanha Ocidental 2-1 no jogo final da Copa sobre a Holanda. Azulim. Alemanha, bicampeã mundial de futebol. E curiosamente, os alemães, na conquista de mais um título mundial, também tiveram na sua campanha uma derrota. A exemplo de 1954, 20 anos atrás, quando foram derrotados no jogo eliminatório para a Hungria, este ano fizeram uma campanha que não ficou marcada pela invencibilidade, porque no jogo contra a Alemanha Oriental perderam por 1-0. Não houve invictos, portanto, nesta Copa. Todos perderam, mas os méritos maiores ainda foram dos alemães ocidentais, pelo que realizaram neste jogo final, pela forma com que se atiraram à competição, pela objetividade que conseguiram, pelo menos nos primeiros 45 minutos deste jogo extraordinário contra a Holanda. Um jogo marcado pelo clima emocional que está sempre presente nas decisões de Copas do Mundo. 2-1 para a Alemanha Ocidental, mais um bicampeão do mundo. Mas ninguém ainda chegou à marca do Brasil, que é o tricampeão mundial de futebol. E que agora volta amanhã para o nosso país, para reiniciar a sua preparação, para pensar novamente o futebol e partir para a tentativa de uma nova vitória daqui a 4 anos na Argentina. O Razzoli. Agora, todos os pensamentos voltam-se para Buenos Aires, 1978, daqui 4 anos, quando deveremos ter mais uma final de Copa. Vamos esperar os acontecimentos que haverão de marcar a reformulação do futebol brasileiro, adaptando-se às novas exigências do futebol competição. Esperando que o Brasil, depois de 4 anos, possa chegar a Buenos Aires novamente em condições de disputar um título mundial. Antes do encerramento aqui do Estádio Olímpico de Munique, de onde a Rádio Guaíba transmitiu mais uma vez, mais uma jornada de caráter internacional, em nome de Ipiranga Banrisul, eu gostaria de fazer um contato com o Samuel Souza, com o Antônio Carlos Porto, com os nossos companheiros todos que estão no Estádio Olímpico em Porto Alegre. Quando agora são 6:31, horário alemão, 2:31, horário brasileiro. O futebol do Brasil está sendo disputado no Campeonato Nacional em fase de semifinais e o Rio Grande do Sul, representado pelo Grêmio e pelo Internacional, tem hoje, por intermédio do Grêmio, um jogo importantíssimo contra o Santos. O grande Santos, o Santos que está discutindo com o Grêmio, quem sabe, a possibilidade de ser representante do grupo nas finais do Campeonato Brasileiro de Futebol. Um contato, portanto, com os companheiros em Porto Alegre. Uma boa tarde a você, Armindo Antônio Ranzolin. E quando você falava sobre a volta da seleção brasileira ao nosso país, já na próxima segunda-feira, amanhã, Armindo Antônio Ranzolin, eu ficava aqui pensando, o Grêmio joga hoje com o Santos, e eu lembrava o que foi o Santos para o futebol brasileiro e o que ainda representa este grande quadro de futebol no cenário futebolístico internacional. Mas lembrava principalmente, Ranzolin, que este mesmo Santos deu ao Brasil e à sua seleção, especialmente no ano de 70, os melhores jogadores para a conquista do tricampeonato mundial de futebol. Realmente, hoje aqui o Grêmio tem uma partida dificílima. O Grêmio que divide a liderança deste campeonato nacional com o Santos Futebol Clube, hoje estará tentando, por certo, aqui no Estádio Olímpico, diante de um público que agora é pequeno, mas o jogo tem o seu início previsto para 16:30 e este público poderá aumentar. Em consequência, este mesmo torcedor que vem para o Estádio Olímpico vem, eu acredito, com o desejo de ver uma vitória dos tricolores. Vitória que eles conseguiram no seu último compromisso na capital do Ceará, diante do Fortaleza, por 3-1. O Grêmio vem numa boa campanha, Ranzolin, neste campeonato nacional. Mas, conversamos então, Ranzolin. O que que você gostaria de saber aqui de Porto Alegre? Eu vou lhe informando que a tarde é magnífica. Uma tarde que não se pode dizer seja de inverno. Aliás, estão fazendo dias e tomara que você, na sua volta, encontre aqui os dias que nós estamos sendo presenteados agora. Dias lindos, até calor está fazendo nesta época que é inverno em Porto Alegre, você bem sabe. Ranzolin. Ok, Samuel. Mas nós temos certeza que mesmo que esteja frio, que o inverno esteja castigando, encontraremos muito calor na nossa chegada, porque estamos tão ansiosos para rever todos vocês, os nossos amigos, os nossos familiares, depois desta ausência de quase 2 meses do Brasil. Houve alguma comemoração? Alguém festejou a vitória da Alemanha aí? Vocês puderam perceber, Samuel? Eu tenho a impressão, Ranzolin. Comemoração eu não pude ver. Quando vim para o estádio, ainda por volta de 2:15, o jogo estava, eu acredito, em andamento, já no seu final, quase terminando a partida. Não havia comemoração que se pudesse observar. Mas eu tive em contatos com amigos, com outras pessoas, fora mesmo da nossa atividade profissional, a oportunidade de verificar que a maioria estava torcendo realmente para a Alemanha Ocidental. Eu acredito que alguns com um pouquinho de raiva da vitória da Holanda diante do Brasil de 2-0. Ô Samuel. Ei, pois não. Nosso abraço ao pessoal que está na Alemanha, o Ranzolin. Eu inclusive observava lá no centro da cidade que quando a Alemanha marcou o seu segundo gol, houve muitos foguetes, comemorações por parte dos gaúchos aqui com o segundo gol da Alemanha. E é como você dizia, certamente os gaúchos estão guardando uma certa mágoa por terem sido desclassificados pela Holanda. Pois é, é isso, Ranzolin. O povo aqui, a torcida, torcedor, você sabe, tem paixão, leva a coisa muito na base emocional e, por certo, estava a sua maioria torcendo para a Alemanha Ocidental. Estão satisfeitos, portanto. Ok, Samuel. Eu ouvi o Lupe retribui o seu abraço, Lupe. E o Lupe está no lado do Grêmio ou no lado do Santos? Bom, por enquanto, você sabe que a partida aqui em Porto Alegre começará às 16h30. Nós estamos por aqui aguardando, porque o Santos só deverá chegar ao Estádio Olímpico aí por volta das 3h, 3h30. E Pelé, que o grande nome da equipe santista, que sempre trouxe as grandes multidões para os estádios, hoje não está presente, e por isso certamente o maior motivo por este público ainda bastante pequeno que vem chegando ao Estádio Olímpico. Embora ainda seja um pouco cedo, Pelé hoje joga aqui em Porto Alegre sem os seus grandes astros, o Santos, não sei se falei, o Pelé joga, o Santos joga sem Pelé, sem Edu, sem Clodoaldo, sem Marinho, sem Carlos Alberto. Mas mesmo assim, está liderando o seu grupo, juntamente com o Grêmio, já que ganhou de 2-1 do Curitiba e 2-0 do América lá no Maracanã. E essa partida aqui poderá até ser decisiva para a classificação desses dois que estão sendo os mais cotados, Grêmio e Santos, nesse grupo. Ô, Lupe, você falou no Pelé, ele estava aqui na tribuna de honra, junto com as autoridades. Pelé chegou antes do início desta Copa, assistiu toda a Copa daqui. Houve um determinado momento, o Lauro até está ouvindo a conversa, está aqui ao meu lado ainda, não sei se o Lauro concordaria, houve um determinado momento em que eu senti, Lauro, pela expressão do Pelé, pelas suas atitudes aqui dentro da Alemanha, que o Pelé parecia estar arrependido de não ter disputado esta Copa. Só depois, no segundo tempo daquele jogo contra a Holanda, em que ele inclusive se retirou nos últimos 15 minutos, e até prestou declarações dizendo que estava desgostoso com o espetáculo que estava assistindo, em que parece que, de uma vez por todas, o Pelé demonstrou que realmente não tinha condições para disputar esta Copa. Ele não estava preparado para disputar esta Copa, foi bom que o Pelé não disputasse esta Copa, ficou preservado pelo menos o grande jogador que o futebol brasileiro revelou para o mundo em todos os tempos, o maior jogador do mundo. Essa imagem do Pelé ficou preservada, porque se nós tivéssemos perdido a Copa como perdemos, e ainda tivéssemos tido o nosso maior jogador, o Pelé, em campo, por exemplo, naquela tarde de sábado de ontem, tão triste para todos nós aqui no jogo contra a Polônia, sobraria tão pouco para nós aqui neste final de Copa de 1974, em que o Brasil ficou provado, tem que começar tudo de novo, tem que deixar de lado as individualidades para pensar de novo o futebol coletivamente, solidariamente. Como foi a nossa seleção de 1970 no México, e com a qual até o Lauro estava tentando estabelecer um paralelo a partir desse time campeão, o time da Alemanha Ocidental. Acho que dificilmente se pode, com uma distância de 4 anos, estabelecer realmente quem teria ficado na história do futebol com a passagem, a campanha mais marcante. Mas em termos de resultado, pelo menos, acho que não há dúvida. A seleção brasileira de 1970 praticou um futebol muito mais positivo, mais objetivo, foi uma campanha invicta, não perdemos para ninguém, ninguém conseguiu parar aquele time do Brasil. E esse time da Alemanha Ocidental, que aqui na final lutou tanto contra a Holanda, somando méritos suficientes para ficar com o título, como eu disse há pouco, ficou derrotado na sua campanha diante da Alemanha Oriental naquele jogo de Hamburgo. Os jogadores do Grêmio, eu imagino, na concentração, devem ter assistido o jogo da Alemanha Ocidental com a Holanda. Aliás, tem uma observação interessante. Eles assistiram, e eu conversava ainda há pouco, aqui da cabine, Pedro Carneiro Pereira, com o Madeira, Luiz Carlos Lopes Madeira, que estava ali junto aos jogadores, e perguntava a ele daqui mesmo, como é, assististe o jogo? Vistes a vitória da Alemanha? Ele falou, eu vi o segundo tempo e cheguei a uma conclusão. Na hora do desespero, o chuveirinho sempre é lembrado. Era claro, um pouco de humor numa partida que nós acompanhamos e que os jogadores do Grêmio também acompanharam pela televisão, acompanhando também a transmissão que vocês realizavam daí. Uma partida muito dramática, muito difícil, onde a Alemanha saiu aí perdendo para a Holanda de 1-0, mas acabou se recuperando. A observação fica exatamente do Madeira, que lembrava, na hora do desespero, o chuveirinho que é aplicado tanto aqui como em qualquer parte do mundo e mesmo numa Copa do Mundo, não é, Razonim? É verdade. Isso nos chamou a atenção também. Em muitos momentos, o time da Holanda principalmente se perturbou. Aquele primeiro tempo, depois do gol de empate dos alemães ocidentais, deixou os holandeses completamente perdidos dentro de campo. Era chute para um lado, chute para o outro. Eu, em certo aspecto, realmente esperava mais futebol nesta final. Mas temos que descontar, havia grandes interesses em jogo, as duas equipes com possibilidades de chegar ao título eram muito equilibradas, e isso tudo acaba se justificando. Ô, Ranzolin. Mas o jogador europeu, realmente ele não consegue, no seu conjunto, numa equipe inteira, porque hoje já se vê na Alemanha Ocidental, jogadores de grande habilidade no toque de bola, no domínio de bola. Mas no seu conjunto, as seleções europeias ainda não conseguem aquela homogeneidade que uma seleção brasileira, como a de 70, a de 58, as duas grandes seleções que nós tivemos, porque em 62 já não conseguimos repetir, apesar de ter conquistado também o título, não consegue um futebol assim redondinho, bonitinho. De vez em quando aparece uma canela e um bico na bola com a maior naturalidade, não? E eu vi você observava isso, inclusive, num lançamento para um jogador da Alemanha. A bola bateu, acho que no bico da chuteira, foi pela linha de fundo. Mas eu tô para te fazer uma pergunta, Ranzolin, e não posso deixar passar essa oportunidade, exatamente quando vocês estão concluindo esse trabalho de cobertura de Copa do Mundo aí da Alemanha. Ranzolin, você acha que para a evolução do futebol, digamos, para aquilo que o Brasil possa trazer dessa Copa do Mundo aqui para o nosso país, num sentido de evolução, foi melhor a Alemanha Ocidental ter ganho, ou quem sabe se a Holanda ganhasse esta Copa do Mundo, as coisas não correriam melhor? O que que você diz a esse respeito, Ranzolin? Eu não sei, é tão difícil responder uma questão dessas, porque o Brasil não pode, através dos seus observadores, daqueles dirigentes que serão responsáveis pela forma como o nosso futebol deverá ser conduzido, dirigido, orientado daqui para frente, se fixar apenas numa seleção. Seria um erro, por exemplo, sair daqui, se a Holanda tivesse ganho o título, e fixar toda a nossa atenção e a nossa observação sobre a Holanda, sobre aquilo que a Holanda realizou, exclusivamente sobre isso. Seria um erro. Então, sob esse aspecto, foi bom que a Alemanha Ocidental vencesse a Holanda, porque então os observadores brasileiros, que deverão orientar o nosso futebol, deverão tirar da Holanda aquilo que a Holanda tem de bom, futebol de solidariedade, futebol de bloco, aplicação do basquete ao futebol. E tirar desse time da Alemanha Ocidental a objetividade que eles conseguem através de colocação de jogadores especialistas em cada função. Porque veja, o Gerd Müller ontem eu até discutia com o Rui no que diz respeito à sua habilidade. Não há nenhuma dúvida quanto à função que ele desempenha. Ele é um especialista nesta função, jogador de área, que hoje, mais uma vez, comprovou a sua eficiência, marcando o 21º gol da sua carreira, decidindo uma partida. Ele fez 21 gols para a seleção da Alemanha Ocidental, que decidiram o jogo. E, inclusive, este que decidiu o título mundial. Então, é um outro futebol, outro estilo de futebol, uma outra formação de equipe, uma outra ideia de futebol que os alemães ocidentais têm e que é tão objetiva no sentido de ser imitada até e ser adaptada às circunstâncias do futebol brasileiro quanto o futebol que os holandeses praticavam. Sob esse aspecto, respondendo à pergunta, acho que foi até melhor então, Samuel, a vitória da Alemanha Ocidental, porque nós devemos sair daqui observando todos esses países que disputaram a Copa, os melhores, a Holanda, a Alemanha Ocidental, a Polônia, no seu conjunto. Olhar apenas uma seleção, apenas uma escola seria um erro, não é? Ô, Ranzolin. Pois não, Lucas. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta pro Ranzolin. Bom, vocês podem perfeitamente imaginar o que estaria acontecendo neste momento aqui no Brasil, caso hoje o Brasil tivesse conquistado o tetracampeonato. Eu quero perguntar então ao pessoal que está lá na Alemanha, eles que estão vivendo o ambiente, o estado de espírito emocional, o ambiente entre os alemães na comemoração deste título. Há muita diferença nas comemorações entre os alemães e os brasileiros. Neste momento eles estão festejando, fazendo festa, até quem sabe dançando polca nas ruas aí de Munique ou em toda a Alemanha, ou apenas terminou a partida, eles foram para casa e comemoram apenas com uma certa alegria, ou eles estão vibrando muito, fazendo festa nas ruas com a conquista do título, hein, Ranzolin? Dá para observar alguma coisa ainda aí do estádio? É oportuna a sua colocação, Lupe. De fato, a maneira como os alemães ocidentais comemoraram a sua vitória hoje aqui no Estádio Olímpico de Munique foi completamente diferente da maneira como os brasileiros comemorariam uma vitória do Brasil aí dentro de qualquer um dos nossos estádios. O Brasil ainda não teve esse prazer de ganhar uma Copa dentro do Brasil. A única que nós tínhamos condições de ganhar aí, porque foi a única disputada em nosso país, nós perdemos e da forma como todo mundo sabe. Mas nós sabemos como os brasileiros comemoraram as vitórias de 58, 62 e 70, conquistadas bem longe do Brasil, transformando esse nosso país num grande palco de carnaval de sul a norte, pois os alemães festejaram aqui no estádio entusiasticamente, abraçando-se, sorrindo, uns choravam, com bandeiras, numa explosão de entusiasmo muito grande. Mas passado o momento de comemoração, ou seja, depois que a seleção deu a volta olímpica, que foi a última saudação ao público, eles foram se retirando disciplinada e calmamente para os portões de saída do estádio. E eu tenho a impressão que a comemoração só se poderá estender agora em Munique, Hamburgo, Berlim, Frankfurt, nas grandes cidades e também nas pequenas cidades alemãs, nas suas cervejarias, tomando chope, fazendo a sua festa nos bares, nas cervejarias, é que os alemães deverão comemorar a sua vitória nesse campeonato mundial de futebol. Mas não há assim, pelo menos a gente não vê, e daqui do estádio temos uma visão panorâmica, festa de rua, movimentação de rua, grupos reunidos pela rua, fazendo o típico carnaval brasileiro. Isso não se vê, realmente é bem diferente a maneira de comemoração de vitória dos alemães. E aqui agora você sabe, os jogadores estariam certamente desfilando em carro aberto, haveria escolas de samba, bandas, até para aquela partida contra a Holanda, havia centenas de escolas de samba, bandas preparadas para sair às ruas, papéis picados, as ruas estariam repletas de pessoas comemorando, vibrando. Mas aí na Alemanha a coisa parece ser bem diferente. É realmente bem diferente. Aí, é que o doutor Luiz Carlos... ganharam os alemães de prêmio pela vitória nesse campeonato mundial de futebol? 70 mil marcos, 200 mil cruzeiros. O prêmio oferecido a cada um dos jogadores. Prêmio oferecido pela Federação Alemã de Futebol. Certamente agora eles vão faturar muitos marcos através de promoções comerciais. Cada jogador já tem contrato com firmas comerciais, divulgando os seus produtos, e aí realmente é que eles vão faturar muito alto. Mas o prêmio oferecido pela Federação Alemã de Futebol chegou a 70 mil marcos, 200 mil cruzeiros. Ô Ranzolin, só dizer uma coisa, o Lazenda estava observando aqui que os cariocas lá na Guanabara, mesmo com o Brasil já estando completamente eliminado, fora dessa final da Copa do Mundo, pelo fato da Alemanha ter derrotado a Holanda, havia muita gente fazendo carnaval com bandas nas ruas, comemorando ainda. Foi isso, Lazer? Não, é a pergunta que o Lupe fez há pouco, Ranzolin, eu achei também muito oportuna, muito interessante, porque o brasileiro o brasileiro que gosta de futebol é carnavalesco por natureza. A televisão nos mostrou aqui em Porto Alegre que mesmo depois da derrota para a Polônia, se fez carnaval do Rio de Janeiro. Bom, mas também aí é dose, né, Lazer? Carnaval na derrota no jogo de sábado com a Polônia. Ainda se tivéssemos perdido dignamente, porque perdemos mal aquele jogo, né? Jogo feio, jogo que entristeceu os brasileiros. Ontem à noite, já que vocês tocaram nesse assunto, os brasileiros que estão ainda aqui em Munique, nós encontramos muitas excursões ontem pelo centro da cidade, nos hotéis, estavam decepcionadíssimos com a forma com que o Brasil se despediu desse Mundial. Ranzolin, era uma tristeza profunda, sim. A nosso convite está aqui na cabine para conversar com você, um jogador do Grêmio. Sua peça mais importante, pelo menos o homem que vem decidindo as coisas para o Grêmio, o Tarciso. E ele vai bater um papo com você, já está com os fones nos ouvidos, você vai conversar com o Ranzolin, que narrou ainda há poucos instantes a vitória da Alemanha Ocidental diante da Holanda, sagrando-se campeão mundial. Tarciso. Tudo bom? Oi, Tarciso. Como é que vai, Tarciso? Tudo bem. Tudo bem aí? Tudo legal. E o que você nos diz como um jogador que olhou, portanto, com outros olhos este jogo? Porque há os olhos do torcedor, do observador frio, do cronista, e há também os olhos do jogador. Você, como jogador do Grêmio, como um dos mais importantes jogadores do futebol brasileiro da atualidade, como você viu esse jogo, essa decisão entre a Alemanha Ocidental e Holanda? Olha, sinceridade, a Alemanha mereceu a vitória. Agora, eu achava que a Holanda ia ser campeão, porque o que a Holanda vem fazendo desde o início do campeonato mundial, eu achava que no final agora ia dar a Holanda. E quando começou 1-0, logo no início do jogo, eu achei que a Alemanha ia levar uma punição. Mas enfim, a Alemanha empatou e reagiu, e ganhou muito bem, e por sinal, no final jogou bem as pontas, e mereceu. Ô Tarciso, agora aqui é o Lauro, Tarciso, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Seguinte, Tarcísio, eu queria a tua opinião agora, pela observação feita à distância, mas pelo favorecimento que dá a televisão, acompanhando pela televisão e pela Rádio Guaíba, o seu diagnóstico, a sua opinião sobre o comportamento do time brasileiro, que todos nós sabemos foi insatisfatório, e o que, na sua opinião, Tarcísio, determinou esse comportamento? O que está faltando ao Brasil? O que, que o Brasil tem que fazer, você, com um ponto de vista jogador de futebol? Olha, o Brasil, nas primeiras partidas, o Brasil, para mim, foi bem. E o Brasil, para mim, chegou aonde tinha que chegar, perto da Holanda. Que eu sabia que o Brasil ia perder para a Holanda, mas como eu sou brasileiro, eu tinha que torcer, quer dizer, mais que uma obrigação torcer pelo Brasil. E, enfim, torci bastante pelo Brasil, mas sabia que ia perder contra a Holanda. Agora, o Brasil tem que, agora em 78, o Brasil tem que fazer aquele esquema que a Holanda fez, porque agora vai ser assim daqui para frente o futebol mundial. Não vai ter mais. Antigamente o futebol era mais toque de bola. Hoje vocês veem, o futebol não é mais. Tem jogador com bastante categoria e que toque, que corre também. Bastante de campo. Tem razão, mas tá puxando a brasa pro teu lado. Então, um cara de velocidade, bicho. Tá chegando na tua agora. Não quer dizer puxar pro meu lado. Vocês que são assim, que ficam aqui de cima, analisam melhor o futebol, que a gente dentro do campo não tem assim muita para analisar o futebol. Agora vocês podem notar que hoje em dia, futebol é um futebol força, futebol correria. Enfim, se eu não tenho essa correria minha aí, não faço essa correria louca minha aí, eu creio que, não querendo dar valor a mim mesmo, eu creio que certos resultados aqui no Estádio Olímpico não ia ficar assim, porque eu corro e batalho, vou lá, entro debaixo da chuteira dos caras. Então o futebol daqui pra frente vai ser isso. Porque quando eu chegar com 29 anos ou 30 anos, eu não tenho mais condições de fazer isso, então eu vou cair. Vou cair porque a minha característica é essa, é de um meio de campo do Grêmio pegar e lançar e eu partir. Então a minha velocidade é mais que a do adversário, então eu ganho onde que nasce gol. Enfim, a Holanda ganhou do Brasil assim também, e muitos times vêm ganhando assim. Então o Brasil, acho que em 78 vai ter que levar jogador assim. Não digo que vai me levar, mas que tem que levar jogador de raça, correria, porque senão nós não vamos ver 78 também. Bom, isso é fundamental. Uma Copa do Mundo, principalmente, que é uma competição curta de poucos jogos, exige muito empenho, muita dedicação e muita briga. O jogador que vem para uma Copa pensando em coisas diferentes, realmente não consegue nada por aqui. Mas houve algum jogador nesse Campeonato Mundial de Futebol, Tarcísio, que impressionou você particularmente? Qual foi o jogador que mais impressionou você nessa Copa do Mundo? Olha, nessa Copa do Mundo foi o 14 da Alemanha. Pra mim, eu acho que, não, 14 não, 17, que sofreu o pênalti. Pra mim, eu acho que foi o jogador assim, regular, que atuou todas as partidas bem. E aquele da Holanda também, o Cliff, o 14. Pra mim foi um dos dois jogadores que, sinceramente, que eu gostei muito. Sobre o jogo de hoje, é o Santos, todo mundo conhece, um adversário que, por não vir com o Pelé, com o Clodoaldo, nós do Grêmio, jogador, não estou achando que vai ser fácil esse jogo, vai ser um jogo difícil, porque os outros jogadores que entram querem ganhar a sua posição como titular, e nós vamos entrar dentro do campo. Vai ser que não a final de Copa do Mundo também, como foi hoje, Holanda e Alemanha. Quer dizer, o Grêmio esse ano vai para a final? É, esse ano nós não vamos ficar de bobeira, querendo jogar futebol bonitinho esse ano, vai ser logo para decidir, vamos entrar dentro de campo e vamos levar a coisa a sério, porque o futebol, tudo pode acontecer. Então nós vamos estar prevenidos que isso não aconteça. Olha, Ranzolim, o Lazer Martins está aqui conosco também. Ele estava lá no gramado, agora subiu e já traz um outro convidado. Depois do Tarcísio, ele lhe apresenta para conversar com vocês aí também, Armindo Antônio Ranzolim. Lazer. Ranzolim, de fato está conosco aqui na cabine Pedro Carneiro Pereira, o Sérgio Moacir. Tarcísio, se quiser, pode ficar por aqui acompanhando. Nós estávamos ouvindo atentamente as opiniões do Tarcísio. Ele que é, atualmente, quem sabe o melhor centroavante do Brasil. Mas o Ranzolim, me permita, Ranzolim, que eu faça a primeira pergunta, já introduzindo o Sérgio Moacir na nossa conversa e vocês participando. Pois não, Lazer, pois não, prazer. Ok. Sérgio Moacir, eu queria lhe perguntar, porque a partir desse momento, há expectativa generalizada sobre o aproveitamento das lições do futebol brasileiro adquiridas com a Copa do Mundo. Então eu não sei se a pergunta cabe, mas a pergunta pode interessar sobremaneira ao torcedor brasileiro. É nos seguintes termos: em que medida em que possibilidades, em que interesse você, como um técnico destacado do futebol brasileiro, vai aproveitar, vai introduzir no seu sistema de orientação técnica, nas equipes em que você dirige e mais diretamente, mais imediatamente no Grêmio, você vai introduzir as lições eventualmente aprendidas nessa Copa do Mundo? Ouvintes, boa tarde. É fácil de responder. Vocês que trabalham há bastante tempo na Crônica de Porto Alegre, há mais de 10, 15 anos, que eu iniciei como treinador em 1958 no Flamengo de Caxias, lá um pouco sem ser notado porque era um clube pequeno. Mas já em 61 eu vim para o Internacional, no ano em que o Clube do Povo conseguiu tirar do Grêmio o hexacampeonato. E ali já surgiram, então, os primeiros problemas na minha vida como treinador. Porque sempre eu fui combatido e que diziam e dizem até hoje que eu sou contra a estrela. A estrela que no Brasil eles consideram são aqueles jogadores que têm um sistema de jogo, têm uma maneira de jogar, e que não é admitido por parte, principalmente, da crônica e da torcida, que esse atleta seja retirado de campo. Porque todo mundo acha que ele, sendo uma estrela, ele tem que jogar como bem entende, ele tem que desempenhar o trabalho que ele acha que é o certo, sem dar ao treinador aquela importância de um sistema de jogo. O Internacional chegava ao primeiro título brasileiro, 14 de dezembro de 1975. Inter 1, Cruzeiro 0, aqui na Guaíba. Vai lá, Ranzolim. Atenção, cobrado escanteio, entrou Figueirão, atirou de cabeça. O capitão Elias Figueroa de cabeça cumprimentou Raul. Na bola que veio de Valdomiro. Agora o mar vermelho no Beira-Rio. Pode ser o gol da Copa Brasil. Pode ser o gol do coroamento de uma campanha internacional. 1-0, 11 minutos de partida, segundo tempo. O Grêmio também chegava ao título do Brasil, 1981. Os gols das vitórias contra o São Paulo. Primeiro jogo aqui no Olímpico, Grêmio 2, São Paulo 1. O jogo da volta no Morumbi, São Paulo 0, Grêmio 1. O jogo em que cristalizou Cícero Pompeu de Toledo e que o iceberg derreteu. Subindo para o ataque, carregando a bola, Everton. Everton procurou passar para Paulo César, atropelado pelo Casimiro. Valeu uma jogada? Não. É falta contra o Grêmio, cobrou Getúlio. Getúlio entregando para Everton, abriu pela ponta direita, tentando a tabela para Paulo César. Dominou na entrada da grande área, devolução para Everton, pela ponta, pode cruzar perigosamente na área. Serginho de cabeça, gol! Gol do São Paulo, Serginho! Na primeira cruzada de bola da linha de fundo da ponta direita, bola alta na área, Serginho entrou para fazer 1-0 para o São Paulo, 39 minutos e meio de partida no primeiro tempo. João Carlos Belmonte. Deslocamento de Paulo César para a meia direita, de Everton para a ponta direita. Cruzamento de Everton na pequena área do Grêmio. Serginho, livre para cabecear. São Paulo 1, Grêmio 0. Em 21 jogos, é o gol 21 de Leão. É o gol 11º de Serginho na Taça de Ouro. Bola movimentada agora para Wilson Tadei. Wilson Tadei para Renato Sá. Renato Sá vai movimentar a bola. Sofreu a falta que o juiz marcou. Já cobrou Renato, entregando para Deleon. Atravessa a linha divisória do gramado pela meia esquerda em abertura para o Odair. Odair pela ponta procurou passar pelo Getúlio. Jogada com o Odair. Foi deslocado. Atrasou para Deleon. Deleon no meio para Renato. Dominou na entrada da área. Boa bola para o Odair. Arrancou de trás. Tentou o drible. Limpou a jogada para ele mesmo. Pode cruzar. Cruzou para Baltazar, tentou dominar, entrou Renato, atirou, gol do Grêmio, Paulo Isidoro. Chute de Renato Sá no rebote, a bola bateu no Paulo Isidoro, deslocou o Valdir. O Grêmio chega ao empate. 19 minutos, tempo corrido, corrigidos 10 minutos, 10 10 minutos. O tempo do gol, efetivamente, nesse segundo tempo do Olímpico. O Grêmio pode estar renascendo nessa primeira partida decisiva do Campeonato Brasileiro de 81, Belmonte. E foi um chute sensacional de fora da área. Renato Sá pegou na veia. Mesmo que tenha participado o Paulo Isidoro, o gol me pareceu muito mais de Renato Sá. Enlouquece a torcida 1-1 no Olímpico. É o sétimo gol de Paulo Isidoro em 15 partidas. Continuou o tabu desde 55. Aqui o Grêmio não perde para o São Paulo. Prado, lance manual, Casimiro para Baltazar, deu de balãozinho no Oscar, entrando pela meia esquerda, preparou, atenção, jogada de Baltazar para Paulo Isidoro, de fora da área, vai tentar o tiro, preparou, atirou, rasante, bateu no goleiro, vai entrando, gol! Do Grêmio, Paulo Isidoro, Valdir falhou, a bola bateu no corpo do goleiro, tomou o efeito entrante e entrou, 2 para o Grêmio, 1 para o São Paulo. O Grêmio perdeu o pênalti, perdeu o China, perdeu o Leão, mas vai ganhar o jogo no Olímpico. 33 minutos, tempo corrigido, 24 minutos, Belmonte. Foi o gol da raça e acima de tudo o gol da fé, de quem acreditou que poderia chutar de fora da área e chutou, atirou a bola não muito forte. Valdir Pérez foi traído, falhou o goleiro do São Paulo, mas não interessa, tá no placar. Repita comigo, torcedor tricolor, Grêmio 2-1. Paulo Isidoro marcando o oitavo gol, é a segunda vez que marca 2 gols numa partida no Estádio Olímpico, a primeira 16 de abril de 80 em Grêmio 3-2 contra o Colorado do Paraná. Você colocou muita fé naquele chute de fora da área, não, Paulinho? Eu coloco muita fé no meu futebol e principalmente no meu chute. Eu acho que a hora que eu vi que a bola estava indo, eu fiquei torcendo e sentindo que dava para fazer o gol. Então isso aconteceu. Para o Baltazar, chuteira de ouro de 80, também aqui no centro do gramado, falando para a Rádio Guaíba. Vamos ver o que ele vai dizer. Infelizmente, mas o mais importante naquela partida nós conseguimos, que foi a vitória. O mais importante é o objetivo de todos, que é a vitória. Mas infelizmente eu penso agora, o nosso objetivo hoje também é dar o melhor de nós. Se Deus quiser, esperamos que a gente consiga um bom resultado. Paulo Isidoro protegeu a bola com o corpo, meteu-se na jogada. Renato foi driblado pelo Paulo Isidoro. Paulo Isidoro arrancou no campo de ataque, prendendo a bola como convém, deixando respirar a sua meia cancha. Entregou agora para Paulo Roberto. Paulo Roberto levantou, chuveiro na área para Renato Sá, subiu para a cabeçada, atrasou para o Baltazar, matou no peito, experimentou uma bomba, tirou. Gol do Grêmio, Baltazar, 19 minutos e 35 no segundo tempo, gol do iluminado Baltazar, gol do chuteira de ouro. O Grêmio faz 1-0 contra o São Paulo. 0-0 serve, 1-0, senhores, pode fazer do Grêmio com 77 anos campeão brasileiro em 1981. Cristalizou o Morumbi, está derretendo o iceberg. O Grêmio está transformando um iceberg em picolé e muito gostoso no Morumbi, João Carlos Belmonte. Quando ele perdeu o pênalti em Porto Alegre, no final da partida, ele disse para Guaíba: Deus está reservando algo melhor para mim. E estava com a razão. Renato Sá se deslocou pelo comando do ataque, cabeçou para trás. Baltazar dominou no peito e antes que a bola caísse, inventou no sem pulo sensacional. Venha comigo, ouvinte da Guaíba, e repita comigo, torcedor gremista. Grêmio 1, São Paulo 0, campeão do Brasil, se Deus quiser. É o décimo gol de Baltazar em 21 jogos. Gol 32 do Grêmio, que agora precisa o São Paulo fazer 2. Olha, 0-0 já serviu, 1-0 é sensacional, mas não precisava ser golaço. Pegou na veia, foi de voleio, foi na gaveta com o Valdir adiantado. Mas importante, Renato Sá entrou e em seguida fez esse jogadaço, a deixa de cabeça pro Baltazar estufar a rede. A participação de Renato Sá. O São Paulo agora vai ficar doido, maluco, atucanado. Ótimo para o Grêmio, Gasolim. 1983. O Grêmio campeão da América. Os gols de Caio e de César para você aqui na Guaíba. Iniciado o jogo com 6 minutos, 7 7 minutos de atraso, saída para o Peñarol. O Peñarol está à direita da cabina, Pedro Carneiro Pereira da Rádio Guaíba, defende o Grêmio, bola para Renato. Renato procurou passar pelo Diogo, Diogo foi para o combate contra o Osvaldo, procurou passar pelo Tito, o juiz está marcando uma falta. Partiu para a bola agora Renato, Renato levantou, bola alta, entrou o Delião, deu de rosca, a bola subiu, tenta dominar Silva no campo de defesa, mas o rebote agora é para Casimiro, a bola é do Grêmio com Casimiro, todo o Peñarol na defesa, bola de Casimiro, Casimiro para o Osvaldo, Osvaldo entrou pela grande área, vai experimentar, atirou, entrou para marcar, caiu, atirou, gol! Calma, nós não estamos tocando a bola e saindo pro contra-ataque. Nós estamos muito rápidos, muito afobados. Quer dizer, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. É a hora do sufoco, torcedor. Torcida sentiu, tá de pé, tá pedindo gol. Gritando, Grêmio, Grêmio, Grêmio. Não pode deixar o Peñarol gostar do jogo. O Grêmio tem futebol e tem a grande torcida aqui no Olímpico. Prepara-se para fazer a cobrança, Renato. Renato entregando agora para seu companheiro, que é Tarcísio. Recolheu Tarcísio. Tarcísio vai dar para Renato. Renato pela ponta direita, vai cruzar, cruzou. Atenção, entrou César de cabeça, gol! Arigatou, Grêmio! Sayonara, Peñarol! Terminou! Grêmio! Campeão da América! Grêmio 2, Peñarol 1! Agora é uma loucura! É o grito de entusiasmo de um povo, de uma torcida! O Grêmio campeão do mundo em Tóquio, Grêmio 2, Hamburgo 1. A narração de Armindo, do Antônio e do Ranzolin. Caju matou no peito, abriu para Renato, boa bola, escapou Renato, vai lá garoto, dominou a bola, olhou ainda a bola com Renato, Renato ameaçou o drible, insistindo contra Jerônimo, puxou pro fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda a bola com Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, gol do Grêmio! Renato, um golaço com a marca da impetuosidade de Renato, entrou, entortou os alemães, o banco todo se levanta, abraçam-se a Renato, Renato está chorando abraçado Espinosa, um golaço, Grêmio 1, 37 minutos, Hamburgo 0, João Abel Pereira. Eles dois deram um susto. Pensou-se até que todo o trabalho fosse água abaixo. Renato e Paulo César brigaram aqui mesmo ontem. Discutiram aqui. O Paulo César saiu do campo. Se ofenderam. Depois se acertaram no hotel. E agora, quando os dois estavam dizendo que era para valer, foi Paulo César quem deu o lançamento. De primeira qualidade para o Renato. Aí o Renato foi com força, com velocidade, com habilidade, entortou completamente o seu marcador, bateu rasteiro forte, cruzado da linha de fundo com pouco ângulo. Está aí, quando viu, a bola estava no fundo da rede. Renato, no lançamento de Paulo César, o Grêmio faz 1-0. Pode estar chegando ao título mundial, Ranzolin. Dos 330 gols que o Grêmio marcou nos seus 167 jogos internacionais, esse pode ser o mais importante deles. Está aí, Ranzolin, o score que o governador Jair Soares arriscou na Guaíba, 1-0. E o goleador dele era exatamente esse, Renato Portaluppi. O Renato também está em toda parte, jogando até de zagueiro, como na última oportunidade. E eu estou gostando muito, Ranzolin, gostando demais do Michel Botô. O juiz francês que não deu um pênalti sobre o Renato, é verdade, seu grande erro, mas está em cima, principalmente coibindo qualquer indisciplina. É verdade. Maga cobrou. Atenção, entrou o Jacobs. Olha o perigo. Situação difícil, é gol. Gol do Hamburgo. Schröder. Camisa número 2. empata a partida a 40 minutos. A pressão era sufocante. O Grêmio tinha Renato fora de campo, jogava com 10. O Hamburgo empatou e por 4 minutos e meio o Grêmio deixou escapar uma vitória certa. E agora quem sabe tenha que ir para a prorrogação, Jumabel Pereira. É verdade, com a tática que vinha jogando no segundo tempo, bola no chuveirinho dentro da área do Grêmio, depois do rebote, Schroeder com Mazzaropi já no chão, tocou a bola para o fundo da rede, Schroeder salvando o Hamburgo pelo menos no tempo regulamentar até aqui, empatando a partida. Tá aí um fato que o Grêmio sabe tirar de letra nas decisões, um gol de empate contra o Peñarol foi assim, e depois deu Grêmio, Schroeder fez seu terceiro gol em 11 partidas pelo Hamburgo. 1-1 em Tóquio. Voltou a bola de sapo pela ponta direita, o Vutke. Vutke foi desarmado pelo Caio. Caio tentou atrasar a bola para Paulo César Magalhães. Apertou o adversário, atrasou para China. China dividiu, atrasou para Paulo César Magalhães. Agora para Bonamigo. Bonamigo pela meia direita. Vamos ver se ele acerta. Girou, dominou, pôs a bola. Entregando agora para Paulo César Magalhães. Para Deleon, subiu, foi para o campo de ataque. Está Caio livre pela ponta esquerda. Bola passada para Caio. Recolheu, dominou. Cercado pelo Vemaier. Procura passar pelo Vemaier. Dominou de perna direita, levantou para Tarcísio. Deixou passar para Renato, preparou de perna esquerda, tira gol! Gol do Grêmio, Renato! Caio abriu na ponta, levantou pelo meio. Mário Sérgio ergue as mãos para o céu, como agradecendo a Deus pelo gol de Renato Joabel Pereira. Há 3 minutos na prorrogação, Grêmio 2, Hamburgo 1. O Lauro disse que estava com jeito de jogo heróico e parece que é isso que vai acontecer. China com o tornozelo sentindo, Renato com cãibras, mas o Grêmio com alma. Foi o Deleon para frente, encostou para o Caio, trouxe da ponta para o meio, levantou, Tarcísio entrou como centroavante, mas não bateu em gol. Pendiou de cabeça para trás, aí Renato recebeu no pé direito, trouxe para o esquerdo e fuzilou outra vez o goleiro Stein. Na prorrogação 1-0 no jogo, 2-1 Grêmio. Renato Portaluppi, 102 partidas pelo Grêmio, 16 gols. Faz 7 anos que os europeus não ganham uma decisão no Mundial Interclubes contra os sul-americanos. 21 decisões, 13 para nós, 8 para eles. Tá terminando. O Grêmio vai ser campeão do mundo. O Rio Grande do Sul e o Brasil vão viver uma madrugada que não terminará antes do sol nascer. O país do sol nascente vai mudar. Não será o Japão nesta madrugada de domingo. Será o Brasil, onde o sol vai nascer para festejar o Grêmio campeão do mundo. Terminou! Grêmio campeão mundial de futebol! Vamos relembrar agora alguns momentos desta cobertura que a Rádio Guaíba realizou. Nós vamos trazer os depoimentos de personalidades, de figuras que fizeram parte da vida, da carreira e que se inspiraram no próprio Armindo Antônio Ranzolin, que são locutores também, né? Narradores, como por exemplo, vamos começar a trazer estas figuras, esses nomes. Vamos relembrar algumas participações ainda de ontem no programa Repórter Esportivo, ancorado por Jason Lisboa. A palavra agora vai ser de Lauro Quadros. Quero dizer para vocês o seguinte, é contraditório, é paradoxal, mas vai ser bem entendido pelas pessoas inteligentes. Eu estou muito triste, mas estou muito alegre. Por que esse paradoxo? Por quê? Porque praticando a empatia, me colocando no lugar do Armindo, eu, se estivesse como ele, morto vivo há mais de 10 anos, gostaria de estar no céu e não na terra. Então, o que eu recebo como notícia, claro que sempre vai me chocar uma notícia como essa, mas evidentemente que eu estou, ainda mais que a gente vai se reencontrar, se Deus quiser, daqui a 20 anos, mas nós vamos nos reencontrar. É uma história incrível a nossa vida, desde o tempo em que a gente namorava, eu e minha mulher Maria Helena, com quem sou casado há 61 anos, quando o Armindo namorava a Yara, nós quase casando, nós solteiros, o Armindo ia no armazém do seu Joaquim, né? E ligar para a Yara, que estudava em Passo Fundo, a Yara é de Soledade, mas estudava em Passo Fundo. E eu recebi o telefonema da minha mulher no mesmo armazém do seu Joaquim. Depois trabalhamos na Difusora, hoje Bandeirantes, em 1960, 62 anos atrás. Lazier Martins, Armindo Ranzolin, Jesus Afonso, Sérgio Schiller. Então, na Rádio Difusora Uruguai, 155, quarto andar, não dá para esquecer. Fizemos Copa do Mundo, a minha primeira foi 62, 60 anos atrás, mas com o Armindo eu fiz a Copa da Alemanha em 74. E quando me despedi da jornada esportiva, que eu quis transferir o meu trabalho para outras direções, nós fizemos 94 em Pasadena, a Copa dos Estados Unidos, no Rose Bowl Stadium, Brasil tetracampeão. Não esqueço, Armindo, não esqueço, Armindo, tu nos ouvindo pela Rádio Guaíba, querido. Quem vamos ouvir agora é Lazier Martins. Mas falar em Ranzolin, Jesus, e ouvintes da Guaíba, é falar em méritos, em adjetivações. Ranzolin era competência, era qualidade, era dedicação ao trabalho, seriedade, excelente caráter. Eu convivi muito com ele. Aliás, eu acho que poucos profissionais conviveram mais do que eu, do que o Ranzolin. Eu convivi com o Ranzolin 51 anos. Inclusive, comecei com ele, vejam bem, quando tem tanta gente contando história do Ranzolin, eu conto um pouquinho da minha com ele. Claro. Quando eu cheguei do interior, cheguei de Montenegro, eu vim para Porto Alegre para estudar, eu já tinha concluído o ginásio lá em Montenegro. Então eu fui lá na Difusora, hoje Bandeirantes, a Difusora era ali na Uruguai, quarto andar, ao lado da prefeitura. E aí fui lá pedir para fazer teste. E eu fui recebido por ele. O Ranzolin já estava, tinha vindo de Lages, era locutor esportivo, 1960. Vejam bem, ali eu conheci o Ranzolin e dali para diante temos uma longa vida juntos. O Ranzolin era um irmão, eu posso dizer, nossas famílias muito unidas. Aliás, nós tivemos um grupo que sempre foi muito unido. Todos trabalharam aí na Guaíba. Rui Osterman, Belmonte, Lupe, Ranzolin, Antônio Augusto. Nós, depois veio o Paulo Sérgio Pinto mais tarde, nós tínhamos uma convivência muito grande. Houve uma época em que a gente se reunia com as famílias, com as mulheres, e jantávamos às sextas-feiras. E o Ranzolin sempre junto. Ainda com Jason Lisboa, no repórter esportivo, participou João Carlos Belmonte. O Ranzolin foi não apenas um grande narrador esportivo, um grande radialista do Rio Grande do Sul, mas era reconhecidamente em todo o Brasil, né? A Rádio Guaíba teve a honra de tê-lo como funcionário, né? O Ranzolin deixa um legado imenso, né? De sabedoria, de compreensão, né? De aplicação, um homem que era muito aplicado ao trabalho dele, foi um grande pai, um grande marido, né? Eu um dia triste, é um depoimento que eu dou com muita emoção sobre a morte do Ranzolin. Vamos ouvir Alberto Rodrigues, narrador da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Queridos amigos da Rádio Guaíba de Porto Alegre, aqui quem fala é o Alberto Rodrigues da Itatiaia. Hoje estamos realmente muito tristes, né? Porque perdemos aí o Ranzolin, que é um dos maiores locutores do rádio brasileiro, né? De muitos anos. E eu, mais ou menos da idade dele, ele tinha 84, eu estou com 83. Fizemos muitas Copas do Mundo, né? Juntos desde 82 até a Copa da África, né? Eu fiz Copas do Mundo. E a gente encontrava muito com o Ranzolin, conversávamos, até ele era muito alegre, muito brincalhão, né? E um fato marcante foi quando na Copa do México, em 86, quando nós estávamos no mesmo hotel lá no México, e o Oswaldo Faria, que era o nosso chefe, já falecido há muitos anos, ficou doente, com muita febre, não sei o quê, uma gripe muito forte, né? Chamamos o médico e o Ranzolin foi lá fazer uma visita ao Oswaldo e tal, tal. Aí conversamos, o Ranzolin muito brincalhão. Não, Oswaldo, você não tem nada não. Pode levantar daí que amanhã tem jogo. Então, foi um dos momentos que a gente esteve mais perto do Ranzolin, né? Então, infelizmente, perdemos um grande locutor, uma grande pessoa. que era muito brincalhão, muito alegre, muito bacana. Um abraço a todos vocês aí e o nosso pesar à família do Ranzolim. Éder Luiz, locutor esportivo da Rádio Transamérica de São Paulo. Estou bastante triste, lamentando muito o falecimento do nosso querido Armindo Antônio Ranzolim. Ranzolim é um daqueles locutores que pode-se dizer ficaram lendários no rádio brasileiro. Eu conheci o Ranzolim em 1990, através de outro grande locutor que também já se foi, nosso Fiore Gigliotti, e sempre tive uma grande admiração pelo Ranzolim. Não só pelos momentos inesquecíveis, né, que ele deixou, que ele produzia no microfone, transmitindo grandes conquistas, grandes triunfos do Internacional e do Grêmio, mas também como grande mestre, né, fora do microfone. Ele foi um grande líder, um homem que realmente idealizou coisas marcantes para o rádio no Brasil. Muito triste, né, a perda do nosso Ranzolim. Os meus sentimentos a toda a família dele, eu posso dizer com absoluta convicção que o rádio esportivo do Brasil hoje fica mais pobre. Mas fica aí o legado maravilhoso. Ele, dono de uma voz marcante, de um talento maravilhoso, deixou grandes momentos para o rádio esportivo do Brasil. José Carlos Araújo, garotinho, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Meus amigos, sem dúvida alguma, a morte do Ranzolim chocou a todos nós. Eu que o conheci, convivi com o Ranzolim durante muitos e muitos anos, eu tenho a lembrança de chegar no Beira-Rio, no Estádio Olímpico do Grêmio, bem antes de começar a partida, e ir num canto com Armindo Antônio Ranzolim, uma bandeira do rádio esportivo gaúcho, e a gente conversar sobre rádio, sobre futebol, sobre a vida de uma forma geral. O consolo que a gente tem, seus amigos principalmente, é porque ele parou de sofrer, deu um basta no sofrimento de tantos anos, mas vai deixar saudade pela sua voz potente, pela sua voz marcante e principalmente pelos seus bordões que tanto marcaram a história do rádio gaúcho. Descanse em paz, meu amigo Armindo Antônio Ranzolim. O locutor Luiz Roberto de Múcio, da TV Globo. Ah, meus amigos, Armindo Antônio Ranzolim, que figura, que mestre. Mas eu tenho uma passagem que me marcou muito quando eu conheci o Ranzolim pessoalmente. A gente estava numa excursão pela Europa da seleção brasileira, 1985, isso. Eu ainda muito jovem, na minha segunda viagem para a Europa, a primeira tinha sido no torneio dos campeões mundiais, e a gente estava na cobertura de dois amistosos, um na Alemanha e um na Hungria. E eu conheci o Ranzolim, eu já o conhecia por fotos e tudo, dentro de uma grande loja de departamentos que tem na Alemanha, antes do jogo contra a Alemanha do Briegel, do Rummenigge, perdemos até, perdemos os dois amistosos. E depois, na Copa do Mundo, o time até se recuperou e caiu para a França, vocês se lembram, nos pênaltis. Mas eu vejo o Ranzolim e crio coragem daquele menino de São João da Boa Vista, caipira, me aproximo, me apresento e forma-se ali uma amizade, desculpa a emoção, que durou tantos e tantos anos, sempre com um carinho mútuo enorme, de um grande para um jovem, empolgado, cheio de sonhos. Foram ensinamentos lindos, marcantes, e o legado do Ranzolim está aí, um legado de integridade, de correção, um legado que a gente deve seguir ao pé da letra, ao pé da letra. Irmão Ranzolim, minha admiração, minha gratidão e meu amor sempre. Oscar Ulisses, narrador da Rádio Globo de São Paulo e CBN. E daqui de São Paulo, os meus sentimentos, profundos sentimentos aos familiares, amigos do Ranzolim. Nunca fui muito íntimo do Ranzolim, mas eu sempre me encontrei em coberturas, em eventos nacionais e internacionais, sempre olhando à distância, admirando o Ranzolim, especialmente porque ele exerceu sobre mim uma influência muito grande. Quando eu ainda sonhava em ser locutor esportivo, eu ouvia muito as transmissões do Ranzolim nas emissoras aí de Porto Alegre, Rádio Guaíba, depois Rádio Gaúcha, e ele seguramente era uma referência e contribuiu muito para uma escola de narração esportiva que ele participou, e ele foi um dos mestres. Então, um pesar enorme do falecimento, dessa notícia do falecimento do Ranzolim, E o meu agradecimento, meu muito obrigado por tudo que ele fez. Mesmo sem ele saber, ele fez muito. Por mim e por tantos outros que estão nessa profissão. Obrigado, Ranzolin. Vai com Deus. O apresentador Antônio Carlos Macedo, da Rádio Gaúcha. Amigos da Guaíba, meu primeiro contato com o Ranzolin foi aí no andar principal da Rádio Guaíba, só que no lado oposto, né? A Guaíba fica para Caldas Júnior com Andradas, e naquela época eu recém tinha sido contratado para trabalhar na central do interior da Caldas Júnior, e a nossa sala ficava lá no lado oposto, na Caldas Júnior com 7 de setembro. Fazia um mês que eu tinha chegado ao trabalho, tudo era novidade para mim, e de repente, num domingo, quem entra naquela sala para falar com o nosso chefe, que era o Antônio Brito, que depois iria ser governador de estado. Ele, Armindo Antônio Ranzolin. Para mim foi uma surpresa, assim, agradável, né? Embora a nossa relação ali tivesse ficado no bom dia e aquele cumprimento protocolar, aquilo para mim me marcou bastante, porque um mês antes eu era ouvinte, era só fã da Rádio Guaíba, era ouvinte das jornadas esportivas e, naturalmente, um fã do Armindo Antônio Ranzolin. Bom, aí passa o tempo, eu sigo na Caldas Júnior, me formo em jornalismo e em 78 começo a trabalhar também como repórter de geral da Guaíba. Nessa época aí, como eu gostava já de futebol, toda vez que havia um jogo importante, um Grenal, uma decisão, eu era chamado pelo Ranzolin para compor a equipe de esportes e trabalhar na unidade móvel. Lembro bem da forma como ele me tratava e tratava todos nas reuniões de pauta. Não tinha distinção nenhuma, tratava a mim tão bem como tratava o grande João Carlos Belmonte, principal repórter da época. Em função disso, um ano depois, 79, ele me chamou e queria me contratar para o departamento de esportes da rádio. A negociação só não foi adiante porque, como eu também trabalhava na Caldas Júnior, no Correio do Povo, e lá ganhava mais, não deu para fazer a composição com a Guaíba, apesar de estarmos na mesma casa, né? Tudo era do Dr. Breno. Passa o tempo, vem a crise da empresa do Dr. Breno e o Ranzolin, em 1984, é contratado pela Rádio Gaúcha. Puxa, eu ainda estava lá na empresa, foi um baque, todo mundo, né, lamentando, porque, enfim, no meio da crise, a saída do Ranzolin, do seu prestígio, do seu conhecimento, era um baque a mais naquele momento difícil enfrentado pela empresa. Bom, eu também logo em seguida saí da Caldas Júnior e em julho de 1984, com muita surpresa, recebi um telefonema do Ranzolin, queria falar comigo. E esse telefonema, essa conversa mudou minha vida, mudou minha carreira. Ele queria, para a equipe de esportes já da Rádio Gaúcha, um repórter que tivesse conhecimento assim mais jornalístico, que não tivesse apenas a vivência do esporte. E era o que eu fazia na Caldas Júnior, embora gostasse e conhecesse futebol, eu era um jornalista geral, tinha conhecimento geral. Assim começou a minha carreira lá na Gaúcha e a minha proximidade maior com o Ranzolin. Foram muitos anos juntos e aí eu pude conhecer o homem de caráter, o homem talentoso, o homem de fibra, o homem de rádio, que ele sempre foi. Uma figura notável, como eu disse ontem, um gigante em tudo que fez. Foi gigante como narrador, foi gigante como gestor, foi gigante como chefe, como figura humana e como cidadão também. Então, eu só tenho boas lembranças em relação a essa figura, que eu a considero assim como uma espécie de pai profissional. Tive grandes chefes aí na Caldas Júnior, na Guaíba, no Correio do Povo, por onde passei, na Rádio Gaúcha, mas ninguém como o Armindo Antônio Ranzolin. Uma perda que a gente lamenta, mas que, de um lado, né, vê como uma saída, porque uma figura como ele não merecia continuar vivendo sem saber o que estava acontecendo ao lado dele, completamente distanciado do mundo em função da doença. Então, o nosso querido amigo descansou. Que descanse em paz, grande mestre. Muito obrigado, um abraço para vocês. O apresentador Rogério Mendelski, da Rádio Bandeirantes. Eu tive a honra e o privilégio de ser companheiro do Ranzolin aqui na Rádio Guaíba e depois na Rádio Gaúcha. Foi o melhor narrador de futebol que eu conheci, não apenas pelo estilo de nos trazer para dentro do estádio, mas sobretudo pela elegância de narrar, pelo português sem erros de concordância e pela educação de tratar seus entrevistados no esporte e depois como âncora do programa Atualidade. No entanto, só quem privava do dia a dia do nosso trabalho que podia conhecer o Ranzolin, planejador e estrategista de grandes reportagens. Desde que se aposentou, deixou um vazio no rádio que não foi preenchido. Descanse em paz, Armindo Rádio Ranzolin. Rogério Mendelski. A participação do amigão, Paulo Soares. Sou um apaixonado pelo rádio esportivo, tenho um carinho e admiração muito fortes, especialmente pelo Rádio Gaúcho. Desde criança ouço as emoções do futebol e o Rádio Gaúcho tem uma presença muito forte na minha formação e carreira de 44 anos de rádio. Quando chega a notícia da morte de um ídolo, o impacto é profundo. Armindo Ranzolin, troca de microfone ou de um dos palcos da vida, se transforma em uma das estrelas gigantes e um dos grandes anjos dos céus. Ranzolin narrava muito, uma das vozes mais marcantes da história do rádio esportivo brasileiro. Narração fiel, em cima da bola, ritmo, técnica, dicção, carisma. Um monstro a ser reverenciado e lembrado por todos sempre. Ranzolin era um gentleman. Nos cruzamos muito em tantas coberturas, especialmente da seleção brasileira, os jogos do Brasileirão e da Libertadores. E quando ele chegava e me cumprimentava e dizia: "Oi, Paulinho", eu tremia de emoção. Ouvi muito Ranzolin pela Guaíba e pela Gaúcha. O narrador dos gaúchos, na verdade, foi para mim também o narrador dos brasileiros. Sua voz clara e marcante seguirá ecoando pelo universo. Minha singela e humilde saudação a Armindo Ranzolin. Em 86, acompanhei de perto o trabalho dele com outro gênio do rádio esportivo, Pedro Luiz Pauliello, na Copa do Mundo do México. Meu conforto e sentimentos à família, amigos e fãs. Armindo Antônio Ranzolin, aqui de São Paulo, um beijo do amigão. Obrigado pelos ensinamentos, minha admiração eterna e profundo respeito. Graças a você, temos uma escola vitoriosa de narradores esportivos. Descanse em paz, Ranzolin. Você é muito grande. De novo, muito obrigado, Ranzolin. Você seguirá em minha casa pelas ondas do rádio do céu. Ranzolin, aquele abraço. Seguindo com as vozes, com aqueles que homenageiam Armindo Antônio Ranzolin, trazendo a sua importância na comunicação do Brasil, fala agora o repórter Vanderlei Nogueira, da Rádio e TV Jovem Pan de São Paulo. Perdemos Armindo Antônio Ranzolin, grande narrador e âncora brilhante no rádio brasileiro. Longa carreira de sucesso, nós viajamos pelo mundo ao lado da seleção brasileira, com derrotas, com vitórias. Voz linda, precisa, inteligente. A comunicação brasileira perde mais um personagem ilustre, um valioso homem do rádio, que aliás este ano o veículo completa um século. E a história mostra que ele registrou e comentou os momentos mais importantes das últimas décadas na voz do Ranzolin. Através do microfone da Guaíba, eu mando meu abraço para a família, para os amigos e para os ouvintes do grande Ranzolin. E a você, Marcelo, obrigado, e eu agradeço também por ter permitido que eu prestasse uma singela e sincera homenagem. O apresentador Milton Neves, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. E o Ranzolin marcou época, né? Sem dúvida alguma, como os grandes narradores da história, não do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. Então eu queria cumprimentar toda a família e desejar, sabe, muita paz na sequência, porque ele foi lá pro céu onde a minha esposa está há 2 anos também, viu? Eu sei o tanto que dói. Uma família linda, maravilhosa, o meu amigo Paulo Roberto Falcão, um dos maiores gênios da história do futebol do mundo. Mas eu queria cumprimentar não apenas Porto Alegre, sabe, e vocês da Rádio Guaíba. Eu quero cumprimentar o gaúcho em si. Porque eu não estou falando aqui nesta emissora tão forte aí na capital do Rio Grande do Sul, a europeia capital do Rio Grande, não é para fazer média, não. Eu falo das minhas mídias todas, Rio Grande do Sul, onde temos a maior rivalidade localizada do futebol do planeta. Grenal é muito mais importante em amor, em muita rivalidade, do que Barcelona e Real Madrid, Milan e não tenho vergonha de falar isso, não. um contemporâneo, rival no microfone por tantos anos, mas um admirador de Armindo Antônio Ranzolin. Haroldo de Souza hoje, locutor esportivo da Rádio Grenal. Alô, amigos da Rádio Guaíba, perdemos hoje um dos maiores narradores de futebol que o Brasil já teve, Armindo Antônio Ranzolin. Para os mais íntimos, o Mindão. Para os de casa, o Ranza. Para o rádio brasileiro, Armindo Ranzolin. Para uma narração precisa, Armando Ranzolin. Uma das vozes mais bonitas da locução esportiva brasileira, Armindo Antônio Ranzolin. Um comandante nato. Tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado, ser comandado por ele, e tenho boas recordações, ótimas recordações, de uma disputa que durou muitos anos entre eu e ele aqui no Rádio Esportivo do Rio Grande do Sul. Eu na Gaúcha, ele na Guaíba, depois ele na Gaúcha e eu na Guaíba, e nós fomos levando. Hoje perdemos Armindo Antônio Ranzolin, um pai extremamente dedicado aos seus filhos, que eu diga a Cristina, né? E um esposo exemplar, uma figura marcante no meio onde viveu. Grande Armindo Antônio Ranzolin, vai com Deus. Quem sabe um dia a gente vai se encontrar ainda por aí. Vai com Deus e muito obrigado a vocês, amigos da Rádio Guaíba, e especialmente especial ao Zé Aldo Pinheiro, pela oportunidade de dirigir algumas palavras a respeito desse cidadão que tanto encantou as plateias esportivas brasileiras, que tanto nos emocionou com o seu trabalho, fazendo jus ao estilo um locutor clássico para uma jornada clássica. Abraço. A participação de Cristina Ranzolin, ainda por ocasião dos jogos que a Rádio Guaíba reproduziu na pandemia em 2019, 2020, aquele momento que o futebol estava parado, nos nossos programas especiais, nas transmissões especiais aqui da Guaíba, a Cristina participou, pediu para entrar no ar, falou à época com a nossa produtora Vivian Leal e que queria participar por ocasião da transmissão de Inter 1 Cruzeiro 0 e agradecer naquele momento a Guaíba. Filha de Armindo Antônio Ranzolin, colega jornalista da RBS, Cristina Ranzolin, boa tarde. Boa tarde, olha, vocês não sabem aqui o meu estado, estou muito emocionada de estar ouvindo essa narração, muito emocionada aí com todos os comentários de todo mundo aí que está mandando mensagem, elogiando a narração do meu pai. Eu sempre fui muito fã dele, acho que acabei virando jornalista por causa dele, né? E tinha, assim, o maior prazer de escutar meu pai. Até o meu marido, às vezes, diz pra minha filha, assim, puxa vida, filha, se tu tiver 1% do fanatismo que a tua mãe tem pelo pai dela, por mim já tá ótimo. Eu realmente sou muito fã do meu pai e fiquei, assim, ó, a tarde inteira emocionada, ligada no rádio aí, escutando essa narração dele, que foi linda, linda, linda. E depois com meu marido em campo ainda, aí em 75, eu muito colorada, aí eu estádio, então foi assim, ó, um momento lindíssimo de recordar. Olha, para quem não sabe, imagino que todos saibam, mas é bom a gente frisar. A Cristina Ranzolin, filha do Armindo Antônio Ranzolin, colega jornalista, ela é esposa de Paulo Roberto Falcão. Aquele camisa 5 que o Ranzolin há pouco estava narrando, é marido da Cristina Ranzolin e pai é Antônia, neta, não é, Cristina? Isso, exatamente, Antônia. Então, imagina, olha, o que é a questão, ninguém pode projetar o futuro. Ranzolin narrando em 75, o futebol do genro sendo campeão brasileiro. É muito engraçado mesmo. Olha, eu tinha 9 anos naquela época, né? O Paulo tinha... Como que chamou? 22, não, mais um pouquinho mais, 22, ele tá dizendo aqui, 22 anos, né? Então, é uma coincidência muito grande, né? Mas eu fiquei, assim, realmente extremamente emocionada com essa narração do pai, era uma voz linda, né? Maravilhosa, uma melodia, e eu lembro muito do pai, sempre foi divertir muito a camiseta, assim, sabe? Qualquer jogo que ele ia narrar, ele se preparava muito. E eu me lembro ele sentadinho na máquina Olivetti dele, preparando a abertura da jornada. Isso era uma coisa que eu acompanhava e gostava de ficar do lado dele, vendo ele datilografar aquela abertura. Depois eu gostava, eu sempre ligava o rádio na hora daquela abertura. Pena que eu não consegui escutar hoje aí, nós, que vocês não reproduziram a abertura dele, né? Quando eu peguei, já tava ali o Belmonte falando que o time ia entrar em campo e tal. Mas eu curtia demais, porque ele tinha, assim, uma forma de narrar, assim, o clima do jogo, o ambiente do dia do Grenal, quando era Grenal, ou dia de um grande jogo, de uma final, assim, que me encantava, sabe? E quando ele terminava de dar aquela introdução, ele dizia: muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Aquilo, assim, é uma melodia que eu tenho no meu ouvido, assim, que, nossa, eu vou te dizer, foi muito bom mesmo escutar isso que vocês colocaram na rádio hoje, e eu vi que muitos gaúchos se emocionaram também. Quero agradecer aí todas as pessoas que estão elogiando, que estão mandando uma mensagem muito carinhosa pro pai. Não, é muito forte a quantidade de recados, tanto na live do Facebook quanto pelo WhatsApp, o pessoal sabendo o resultado do jogo, mas viajando no tempo e elogiando muito a transmissão, a narração do Ranzolin. É verdade, eu fiquei encantada de ouvir essas mensagens que vocês reproduziram aí. As pessoas realmente tinham muito carinho, né? Tem muito carinho pelo pai. Cada vez que eu falo nele, ontem ainda falei, porque hoje iam reproduzir também aí o jogo do Tetra, e ontem no Jornal do Almoço ainda disse: olha, eu não ouvi o Galvão, eu ouvi, foi meu pai, porque aqui no Rio Grande do Sul a gente sempre teve esse hábito, às vezes, né? Olho na TV e rádio, ou na Guaíba, ou na Gaúcha, ou na rádio que você queira, enfim. Mas sempre foi esse hábito, os gaúchos têm muito esse hábito. Quando eu assisti o jogo esse do Tetra, eu tava já na Globo, e eu assisti na casa da Milena Ciribelli, que era minha colega, e eles todos querendo escutar a narração, né, na televisão, e eu com o meu radinho ali, escutando o pai, assim. Foi pra mim muito emocionante também aquele jogo, afinal, porque o pai tinha muita vontade de narrar, né, uma vitória também no Mundial, uma vitória do Brasil. Então, foi bem bacana, e eles sempre ficavam assim, o pessoal lá da casa da Milena, era uma turma grande que tava assistindo a final, tudo indignado: mas como assim, não vai ouvir o Galvão? Eu digo: como que não, vou ouvir meu pai. Sempre fui muito fã. Cristina, o pessoal está perguntando como está hoje Armindo Antônio Ranzolin. Olha, o pai está bastante limitado, infelizmente ele está adoentado já há muito tempo, né? E agora ele já está mais acamado, enfim, então o pai realmente está bastante debilitado. Está indo, sabe? Ele é muito forte, tá, segue aqui com a gente, mas ele está, infelizmente, numa situação difícil. É, mas com certeza ele vai superar, vai seguir firme, como você mesmo, ele é forte. Muito forte, muito forte, tá aqui com a gente, eu seguido tá lá com ele. Agora, nesse problema aqui que a gente tá vivendo de coronavírus, não tô conseguindo visitar como eu sempre faço, né? Porque a gente tá tomando todos os cuidados também para evitar um problema maior com ele, mas estamos aí, estamos na luta. Muito um abraço para vocês, mais uma vez muito obrigada por essa linda emoção que vocês me proporcionaram hoje, e quero agradecer também aí todas as mensagens carinhosas que estão chegando aí dos ouvintes de vocês. Um grande abraço. Muito bem, este foi o nosso Arquivo Guaíba, tentando homenagear de alguma forma, que se aproxime daquilo que foi a importância, o tamanho, a grandiosidade do narrador, do homem de comunicação, do jornalista, do diretor de rádio, Armindo Antônio Ranzolin. Quero agradecer por demais aos trabalhos técnicos de Jorge Brum, bem como a produção de Rodrigo Ramos, e a todos aqueles que auxiliaram nessa cobertura da Rádio Guaíba ao longo desta última semana, prometendo voltar no próximo final de semana. Até lá, uma boa noite e fique conosco.